Seja um patrão do Livrocast. Acesse www.patreon.com/livrocast. Conheça as nossas metas, nossas recompensas, faça parte de um grupo secreto e, de quebra, nos ajude a melhorar e a crescer cada vez mais. Contribua com o Patreon do Livrocast e seja muito bem-vindo à nossa aldeia. O Sr. Jones, dono da Granja do Solar, fechou o galinheiro para a noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho de luz da lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos, tomou um último copo de cerveja do barril da copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Tão logo apagou a luz do quarto, houve um silencioso movimento em todos os galpões da granja. Correra, durante o dia, o boato de que o velho major, um porco que já fora premiado numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Havia combinado encontrar-se no celeiro assim que Jones se deitasse. O velho major gozava de tão alto conceito na granja que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono para ouvi-lo. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado, estava o major refestelado em sua cama de palha sob um lampião que pendia da viga. Com 12 anos de idade, já bem corpulento, era ainda um porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas jamais terem sido cortadas. Os outros animais chegaram e impunham-se a cômodo, cada qual a seu modo. Os primeiros foram os três cachorros, Branca, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentaram sobre a palha, em frente ao estrado. As galinhas empoleiraram-se nas janelas, as pombas voaram para os caibros do telhado, as ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar. Os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria, chegaram juntos andando lentamente e pousando no chão os enormes cascos peludos, com grande cuidado para não machucar qualquer animalzinho porventura oculto na palha. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegara à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do quarto potrinho. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90 m de altura, forte como dois cavalos. A mancha branca no focinho dava-lhe certo ar de estupidez e realmente ele não tinha lá uma inteligência de primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos chegaram Maricota, a cabra branca, e Benjamim, o burro. Benjamim era o animal mais idoso da fazenda e o mais moderado. Raras vezes falava e, em geral, quando o fazia, era para emitir alguma observação cínica, para dizer, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas. E, no entanto, seria mais do seu agrado não ter nem cauda, nem as moscas. Era o único dos animais que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, respondia não ver motivo para riso. Não obstante, sem que admitisse abertamente, tinha certa afeição por Sansão. Com frequência passavam os domingos juntos no pequeno potreiro existente atrás do pomar, pastando lado a lado em silêncio. Mal se haviam acomodado os dois cavalos quando uma ninhada de patinhos órfãos desfilou do celeiro adentro, piando baixinho e procurando um lugar onde não fosse pisoteados. Quitéria protegeu-os com a pata dianteira e os patinhos ali se aconchegaram, caindo no sono. No último instante, Mimosa, a égua branca, vaidosa e fútil, que puxava a charrete de Sr. Jones, entrou requebrando-se graciosamente e mastigando um torrão de açúcar. Tomou lugar bem à frente e ficou meneando a crina branca, na esperança de chamar atenção para as fitas vermelhas que a adornavam. Por fim, chegou a gata, que buscou, como sempre, o lugar mais morno, enfiando-se entre Sansão e Quitéria. Ronronou satisfeita durante toda a fala do major, sem ouvir uma só palavra. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado, que dormia fora num puleiro junto à porta dos fundos. Quando o major os viu, bem acomodados e aguardando atentamente, limpou a garganta e começou. Camaradas, já ouvistes, por certo, algo a respeito do estranho sonho que tive a noite passada, mas falarei do sonho mais tarde. Antes, tenho outras coisas a dizer. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito mais tempo e, antes de morrer, considero uma obrigação transmitir-vos o que aprendi sobre o mundo. Já vivi bastante e muito tenho refletido na solidão da minha pocilga. Creio poder afirmar que compreendo a natureza da vida sobre essa terra tão bem quanto qualquer outro animal. E é sobre isso que desejo vos falar. Então, camaradas, qual é a natureza dessa nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando. Os que podem trabalhar são exigidos até a última parcela de suas forças. No instante que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida do animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será essa nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente a seus habitantes? Não, camaradas, mil vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom. Ela pode nos dar alimento em abundância e um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Por que então permanecemos nessa miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra: homem. O homem é nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado. Não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica o restante. Nosso trabalho amanhã é o solo, nosso estrume o fertiliza. E, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas é que vejo à minha frente quantos litros de leite serão produzidos esse ano. E o que aconteceu a esse leite que poderia estar alimentando robustos bezerrinhos? Desceu pela garganta dos nossos inimigos. E as galinhas, quantos ovos puseram esse ano e quantos se transformaram em pintinhos? Os restantes foram para o mercado, fizeram dinheiro para Jones e seus homens. Não está, pois claro como a água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos. Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja somente nosso. Praticamente da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer então? Trabalhar de noite, de corpo e alma, para a derrubada do gênero humano. Essa é a mensagem que vos trago, camaradas. Revolução! Não sei quando sairá essa revolução. Pode ser daqui uma semana, daqui um século. Mas uma coisa eu sei, tão certo quanto vejo esta palha sobre meus pés, mais cedo ou mais tarde, justiça será feita. Fixa isso, camaradas, para o resto de vossas curtas vidas. E lembrai-vos, camaradas, jamais deixai fraquear vossa decisão. Nenhum argumento vos poderá desviar. Fechai os ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. Isso é mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio. Que haja entre nós uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. You got to be crazy. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 54. Meu nome é Marcelo Zaniolo e nessa história eu seria o burro Benjamin. Porra, tá zoando. O Benjamin, cara, o Benjamin. É, eu ia falar quase isso. Você é o mais velho e é cínico? Não, cara, mais à frente eu falo. Bom, aqui é Igor Guedes, historiador, e numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Por que você não diz Dona Dilma, Dona Mercadante, todo mundo aí? Vou apontar o dedo. E eu sou Rodrigo Carvalho e eu fiquei sem jeito de falar a minha frase depois dessa frase do Igor. Não, o cara se apresenta como historiador, né, cara? Não tem nem como... Porra. É, cara, não dá, não vou falar porra nenhuma mais nessa porra. Eu sou Snaga Work e são todos iguais e tão desiguais, uns mais iguais que os outros, são todos iguais. Engenheiros estão aí, pô. Referência. Caraca, velho. Ô, Snaga, eu vou só aproveitar que a gente tá gravando Revolução dos Bichos, mas ficou meio parecendo soltando a franga, viu, velho? Não, tu imagina o maluco loucaço em casa, loucaço, assim, tipo, muito empolgado, mano. Então, o Snag, ele tem uma voz foda, né, cara? Caraca, ele deu uma desafinada ali que... Pô, até dancei aqui agora. Ficou meio viado, né? Sério, eu? A edição ajuda, a edição. Não, cantei direitinho, velho, desafinei não. Mas essa música é inteirinha baseada no Revolução dos Bichos. Ninguém igual a ninguém. Inspirado nesse livro também, na Revolução dos Bichos, tem aquele CD fantástico do Pink Floyd, o Animals, que deve estar servindo de trilha sonora do episódio, que é inteiramente baseado no livro do George Orwell. Eu sou o Diego Locou e na gravação deste episódio não beberei álcool em excesso. É, sempre, ele já chega doidão. Começou bêbado já, né, Diego? Tomei algumas antes de vir, cara, mas vou tomar mais algumas durante. Mas enfim. E pela segunda vez no LivroCast, vamos falar do autor indiano / inglês, né, já que ele viveu um pouco em cada país, depois em outros também, mas enfim. O autor George Orwell, muito conhecido pelo livro de 1984 e pelo livro do tema de hoje, o livro A Revolução dos Bichos. Então tudo isso é política, trama, enredo, críticas, tudo isso agora aqui no LivroCast. Amigos ouvintes, você que conhece o LivroCast há bastante tempo sabe que a gente não dá spoiler, que a gente sempre fala do livro de uma maneira bem sóbria, sem entregar nada e tal. Mas o livro de hoje, o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é uma exceção e vai ser complicado não falar dele. Aliás, vai ser complicado falar dele sem dar spoiler, né? Eu tô quase me confundindo aqui. Por quê? Ele é um livro que fala muito de temas históricos, ele faz muitas relações históricas. Temos um historiador aqui, mais à frente a gente fala sobre isso, o Igor vai ajudar a gente bastante nisso. Ele é um livro antigo também, é um livro fininho e é uma fábula. Por ser uma fábula, ele é bem simples, ele não tem nada de meu Deus do céu, que enredo, sabe, nossa, que plot twist incrível e sei lá o quê. Tem brincadeirinhas, lógico, mas é uma história muito leve. Então no episódio de hoje eu estou permitindo os convidados a dar spoiler à vontade. Só os convidados, né? Eu e o Diego, a gente se mantém. Não, todos, todos. Eu considero todos convidados, inclusive a mim mesmo. Até porque, assim, a gente vai agora quebrar todas as regras, né? Exatamente. A gente vai falar bem... Pra ter uma análise profunda desse livro, que ele merece uma análise um pouco mais profunda, eu acho legal a gente parar com esse preciosismo hoje e liberar spoiler e... Enfim, se puderem evitar algum final de livro, tipo, desfechos que realmente não precisem ser mencionados, beleza, eu agradeço, né? Eu acho que o ouvinte fica feliz também. Até porque eu acho que todo mundo que vai ouvir esse episódio vai querer depois comprar e ler e ir atrás desse livro que, enfim, é muito bom, muito bom, muito bom. Esse lance de spoiler, né, a gente debatendo também o contexto, na verdade contribui, né, pra você ter mais vontade de ler, se inteirar e ter a experiência de ler esse livro. Então acho que, pô, spoiler fica bem, é muito menor, né, fica quase insignificante, né, em relação a um tipo de livro desse, como Velho Mar e tal. Acho que é bem justo falar sobre tudo. Eu acho que pra você entender o livro, pra você falar do livro, tem que falar dele inteiro, sabe? As analogias, as brincadeirinhas, enfim, a realidade que tem por trás, né? Então, fiquem à vontade, tá, gente? Não fiquem presos com medo de falar alguma coisa. E mais um aviso aqui, um disclaimer que é bem importante falar. Falaremos hoje um pouco sobre socialismo, né? Sobre política de forma geral e tal. Esse cast não tem motivação política, ok? Nós estamos aqui só falando de um livro que foi escrito há bastante tempo atrás já, que é um retrato histórico de uma época. A gente tá num momento bem crítico de política e de opiniões em redes sociais, e jornal, televisão. O Livrocast não tem motivação política, tá? A gente não tá lavando dinheiro da Dilma, tá? É, não, mas é bom deixar claro. Nada a ver com isso. A Petrobras tá lá, na dela. Zaniolo tá no cagaço, né? É. Não, é legal falar porque, assim, cada um de nós tem sua visão política, óbvio. Ninguém aqui não deixa de pensar, né? É alienado. Só que o Livrocast, esse episódio, não tem. Pronto. Carimbo, tá. Tem sim. Tem sim. Até porque, cara, você falava a questão de spoiler, e é muito difícil não dar spoiler sobre o livro, sendo que a gente passa por um momento que inúmeras pessoas estão agora em suas casas ouvindo esse podcast, e quando crianças alimentavam sonhos tão utópicos, né, se julgavam que seriam heróis, queriam promover uma sociedade igualitária, e cada dia mais avançam no mundo de trabalho, onde se trabalha mais, por mais tempo, em rotinas de trabalho cada vez mais cansativas e para pagar uma conta de luz de aumento de 40%, e assistir de casa um político falar, quase um duplo pensar, né, um duplo pensamento de que é roubo sim, mas nós declaramos o roubo, não lhe convém? É quase impossível não dar spoiler, sendo que a sua realidade, você que está escutando esse podcast agora, é de 1984, mas convém um momento, cara, porque quem está nos ouvindo agora é um pobre animal que trabalha cada dia mais, mas ao ver Big Brother na televisão, que aliás é outra expressão tirada da obra de George Orwell, ou vendo o seu time ganhar a Libertadores pela primeira vez, acha que o mundo está melhorando, enquanto eles estão estendendo tempo de aposentadoria e massacrando a massa trabalhadora de todo mundo. A Grécia está aí, um grande exemplo disso, de forma profunda, um soco na cara com um anestésico que quase produz um efeito de acefalia, assim, né? Nós não pensamos mais, a gente só sente e a nossa realidade se transforma em uma coisa mais azeda. Só que já tá tudo tão salgado que você não percebe. É interessante que, assim, o Orwell, ele fala especificamente do socialismo nessa fábula dele, né? A fábula representa realmente o socialismo. Mas se a gente for pegar mesmo e quiser usar pra outros tipos de governo, pra outros tipos de... Dá pra pegar perfeito, assim, dá pra usar em vários tipos de sociedades diferentes. Eu acho que ele compara muito os modelos, né? Ele compara muito nesse enredo dele o socialismo com o capitalismo. Capitalismo, né? Tipo, até o fim do livro leva a essa comparação, né? De são todos parecidos e misturados e ninguém sabe quem é quem ali, né? Ah, não, acho que não só isso, né? Ele consegue fazer também um caminhar entre o socialismo e o comunismo, né? E não pra não... Ele até defende isso pra não haver confusão também, né? Tipo, eu acho que ele deixa isso bem claro também. Ele pontua bastante o comunismo em si. E eu acho que é talvez a maior crítica dele. Mas falando, né, que o Igor falou ali atrás, eu acho que essa visão que tens, Igor, eu concordo plenamente com ela, tá? 200% com ela. Ela se estende a todos os países e todos os governos e todas as frentes, né? É uma coisa total esse problema, esse agravamento da nossa condição humana, né, como trabalhadores, como seres, né? Então, com certeza, Marcelo, que você pensa o seguinte, o que, que era ser um escravo no século XIX, né? Um investimento num escravo no século XIX, você tinha que desembolsar o relativo a uns 30 mil, 40 mil reais. Então, se atribui muito aquela imagem do senhor chicoteando escravos, né? Humilhando escravos. Só que isso era era exceção. Você não ia tirar a saúde de um investimento seu de 40 mil reais. Agora, um funcionário que perde a saúde, ou até que morre, é facilmente substituído por outro, cara. O capitalismo, ele conseguiu dinamizar a exploração do ser humano a um nível inalcançável pelo sistema colonial, cara. E principalmente porque o George Orwell, como foi apontado, ele não critica só um sistema, ele critica o totalitarismo, que está presente no socialismo, que está presente na evolução, que é o comunismo, e principalmente no capitalismo que nós estamos vendo agora. Porque como você descreveria, por exemplo, o que está ocorrendo nesse instante na Grécia, que são instituições financeiras impessoais. Você não vê um rosto, você não vê uma cara, que cobram governos federais de todo o mundo, pagaram juros exorbitantes, que muitas vezes corresponde, como no caso do Brasil, 40, 50% do orçamento público. Então, ou seja, tudo que o governo arrecada é dado a essa instituição, esses bancos, esses conglomerados, que sugam de nós esses impostos através dos nossos governos, e pouco é repassado para a população, que vive uma vida cada dia mais miserável. Um se vira aí. Até pouco tempo atrás, plano de saúde não cobrava nada. Hoje já cobram por consulta, hoje já cobram por exames médicos, por internações. Cada vez nós estamos sendo mais espoliados, explorados a cada vez um nível mais refinado, cara. E as pessoas não estão se dando conta disso. Então, como o Orwell, ele critica o totalitarismo, eu acho que hoje nós estamos no ápice dele, que é uma acefalia globalizada. As pessoas não têm mais espírito crítico. Você vê que o Zeca Camargo foi falar uma coisa, foi super mal interpretado, tentaram detonar o cara, né? A gente vive um período triste, cara. Triste. Acho que nem o Orwell imaginou algo tão nefasto como a gente está vivendo hoje. Porque não tem um inimigo visível. Não, é interessante esse negócio que ele está falando da obra do Orwell como um todo, criticando o totalitarismo e não o comunismo em si ali. Quer dizer, o comunismo também, mas de forma geral o totalitarismo. Que inclusive em 1984 ele usa uma coisa que está presente na ideologia da esquerda, que a esperança está no proletariado. Tipo, a revolução vai vindo do proletariado. Mas em 1984 essa revolução já aconteceu, e aqueles que querem desfazer essa revolução totalitarista, que também está em 1984, eles também colocam a esperança deles no proletariado, sabe? É o mesmo tipo de coisa que eles tentam buscar, que a esquerda tenta buscar a revolução proletariada para fugir da esquerda em 1984, a esperança também está nos proletas, como eles falam no livro. Tem um ponto que ele defende, né, na época do lançamento do livro, que eu achei assustador, porque é absurdamente atualizado, né? E ele diz que, na verdade, o livro dele enfrentaria, né, a reação não simplesmente numa censura política, né, do governo, da imprensa, né? O que assustava mais a ele é que ele conseguiria até lançar o livro dele sem o impedimento da mídia, ou mesmo assim até do governo. A censura viria exatamente, né, de quem leria o livro, do povo, cara. Viria exatamente de quem ele esperava que não viesse, né? A censura viria... Caralho, tu pensa assim, não pode, né, cara? Exatamente, o povo censura as paradas, né? E aí você cria uma bola de neve gigante, porque a mídia trabalha com isso, o governo também trabalha com isso, e cada um reforça mais o outro. E isso é o que a gente vive hoje, né? Você coloca qualquer opinião no Facebook e você é destruído, né? Tipo assim, é um radicalismo que vem da gente, cara. Vem de amigos seus, de seus colegas, sabe, de outros amigos e outras pessoas. É assustador isso, porque é extremamente atual, né, cara? Extremamente atual. Não mudou nada, talvez tenha piorado, né? E eu acho que a beleza desse livro, já dando uma pincelada do que eu acho da Revolução dos Bichos, é que ele trata, por ser uma fábula, ele trata de uma forma muito simples, de um tema muito complexo, e como todos vocês estão falando agora, que afeta muito a gente, sabe? Ele é muito didático. É um livro que qualquer pessoa que lê vai entender a complexidade das coisas, talvez não o nível de exploração, de alienação seja tão grande que ela não consiga refletir, que ela passe por aquilo, mas ela vai entender a carga, o conteúdo que o livro traz, sabe? É por isso que eu acho que é um livro tão imprescindível, cara, ainda mais como todo mundo falou até agora, nesse momento, sabe? Então, acho que a pauta vai cair bem agora, cara, vai como... Qualquer momento, cara, qualquer momento. A gente demora daqui a 2, 3 anos de estar falando a mesma coisa, né? Esse momento talvez seja o ideal pra esse livro, porque, sabe, é o ápice, não? E aí, ainda mais 3 anos e, sabe, é triste, mas eu acho que é a realidade, né? Bom, então a gente gravamos o LivroCast, o 22, sobre o livro 1984. A gente pode falar um pouco, relacionar os dois aqui, não tem problema, é só pra marcar o link aqui na postagem, né? O ouvinte pode clicar e ouvir, que é bem bacana. Lá a gente deu a biografia do autor também, falou da vida dele, etc. Só que como esse livro aqui é praticamente transfere pra escrita, pro livro, o que o Orwell viveu e viu e leu e estudou sobre o tema, eu acho importante a gente voltar a falar de quem é esse autor. Fique à vontade pra incrementar a discussão aqui, tá? O George Orwell, ele nasceu na Índia, por isso que eu falei que ele é indiano, né, em 1903. E a Índia, na época, né, era uma colônia inglesa, né, então... Aliás, Marcelo, só pra você ter ideia, ele fez parte de uma geração que o Império Britânico se orgulhava de seu império onde o sol nunca dorme, né, cara? E teve dois outros escritores que eu tenho certeza tá no coração de vocês, que é o Tolkien, né, o J.R.R. Tolkien, que nasceu na África do Sul, que também pertencia à Inglaterra. E o Eric Hobsbawm, cara, que é um dos historiadores com a melhor leitura histórica. Aliás, ele é marxista também, tal e qual o Orwell já foi num período da vida dele, que nasceu em Alexandria, no Egito. Mas todos eles, apesar de terem nascido no Império Colonial Britânico, receberam uma educação esmeradamente ali inglesa, né? Todos eles. Exatamente. O pai dele, ele trabalhava, ele era um funcionário inglês na colônia, né? Ele trabalhava na administração da colônia e tudo mais. Então ele teve essa educação inglesa mesmo em solo indiano. Por isso que eu falei que ele é um autor indiano-inglês, né? Ele nasceu num território que pertencia a outro. Então a gente pontua assim pra ficar bem evidente. Ele era de uma família classe média, né? Como de qualquer outro soldado na época, religioso, como funcionário público, né? Então, o pai dele era funcionário público, então ele não era pobre e nem rico, mas ele vivia bem nessa época da vida dele. É engraçado que ele pontua isso, né? Ele fala que ele era de classe média, média, média. Sabe? É bem média, claro, média. Né? É bem claro. É, média, média. Depois ele passa por uns perrengues aí mais à frente, mas ele começa como classe média, né? E ele foi morar na Inglaterra um tempo depois, eu não sei precisar que idade que foi, mas ele era novo ainda. Ele foi estudar na Inglaterra, né? Numa das escolas mais snobs e caras que existia na Inglaterra, segundo o próprio autor. Então ele pegou um pouco dos dois mundos, né? A colônia inglesa, com seus problemas, com suas realidades e tudo mais, e depois viveu o mais mesquinho que tinha no povo inglês, né? Isso é um baita, porra, quase um liquidificador de momentos, né? Depois ele se formou, então, né? E ele se alistou pra voltar pra Índia. Ele queria trabalhar na polícia imperial na Índia. Ele gostava muito dessa infância dele, quis retornar pra lá por vários motivos e tudo mais, e ele fez parte, então, dessa polícia imperial, que é uma força armada. Ele trabalhou lá por 5 anos. É um vai e vem, né? Ele voltou em 1927, ele voltou pra Inglaterra e ele resolveu virar escritor. É aí que ele começa a escrever os textos deles, as histórias do Orwell, muitas delas que nunca foram publicadas. Ele morou de 28 a 29. Não, ele mesmo disse que ele descartou, né? Sim, ele jogava fora, ele não vendia. Ele descartava as obras dele que ele achava medíocre. Aí de 28 a 29 ele mora em Paris, que é um dos momentos mais complicados da vida dele, se é que a gente pode colocar assim, que ele passou fome, né? Ele praticamente trabalhava durante o dia pra ter o que comer de noite, sabe? E não ganhava dinheiro com nada, era trabalho bem básico, bem supérfluo, assim, coisas bem... Eu não sei, eu vou falar com coisas de hoje, tá? Eu não sei o que ele fez exatamente, mas, por exemplo, lavar louça, saca? Ajudar algum vendedor, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa bem simples. Não só isso, né? Ele fala também que ele chegou a se misturar, de fato, a pequenos grupos criminosos, assim, né? Aqueles bandidinhos de rua, né? Ele chegou a conviver com eles. Exatamente. Né? O cara foi fundo, né? Porque ele não tinha onde dormir, então ele acabou se juntando a esses grupos de mendigos e de pobres e de gente que não tinha casa e não tinha alimento também. Se ajudavam uns aos outros, lógico. E ele conheceu muitas religiões, conheceu muitas formas de pensar. E se eu não me engano, foi até aí que ele virou socialista. Não por uma questão ideológica, não por questão tipo de, eu acho que o povo deveria ser mais bem que isso. Não, porque ele via aquilo e é uma coisa mais primária, saca? Olha o que tem, olha como o povo sofre, olha o que a gente passa, cara. Então não pode estar certo. Não, olha como eu sofro. Naquele momento, se todo mundo fosse socialista, eu estaria numa situação um pouquinho melhor do que eu estou hoje. Exatamente. Foi um pensamento totalmente egoísta, cara, sabe? Tô na merda pra caralho e eu acho que eu estaria um pouquinho melhor. Lógico que depois ele leu sobre, ele criou um pensamento crítico a respeito do socialismo, mas na época era uma questão mais de realidade do que de ideologia, sabe? Como tu falou, Rodrigo, questão de, olha como eu tô me fudendo, não pode estar certo. As coisas não sou só eu, saca? Não, ele tá sendo jogado de um lado pro outro, né? Também é muito difícil você cobrar dele um pensamento criterioso, né? Tipo, embasado ali. E o cara tava realmente vivendo, comendo pão com o diabo amassou. Posteriormente, ele começa a embasar esse pensamento. É mais interessante, começa a debater mais profundamente. Né? Vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha pro Igor agora. Igor, tu comentou um pouco comigo em off, um pouco acima agora no bate-papo. Foi uma época socialista e depois ele deixou de ser. Então, você imagina o seguinte, que em 1917, durante a Primeira Guerra, que ele tava na infância dele, ele vê um país semi-feudal, né, que era a Rússia, se transformar numa potência já em 39, ao ponto de começar, ela rivaliza ali com a Alemanha nazista, e depois vai ser o principal competidor contra os Estados Unidos, e eu considero, assim, por muitos critérios, que a União Soviética foi maior durante um bom tempo que os Estados Unidos, afinal ela chegou a ter uma base espacial só dela, né, ela hoje fornece tecnologia para a NASA enviar seus homens ao espaço, e nesse período que vocês estão citando agora, onde ele se instala em Paris, ele no início ele estava dando aula de inglês, ele é roubado, ele perde os alunos dele, e passando fome ali junto com essa população mais miserável que tinha, cara. Ele vivia assim, ele diz que as experiências dele era perambulando de albergue a albergue, e a busca era constante, por itens básicos como segurança para dormir, comida e tabaco. Ele sempre gostou muito. E até isso tudo, essa vivência dele serviu para fragilizar a saúde dele ao máximo, né, cara? A tuberculose sempre esteve presente aí na vida desse indivíduo. Mas, reparem que eu acho que sim, cara, que a consciência política dele já era gigante mesmo nessa época, porque em 33, né, em 28, então ele vive essa realidade de Paris, em 33 ele já consegue publicar, depois de muitas recusas de editoras, o livro dele contando essa experiência, que é na pior em Paris e Londres. E junto a essa população miserável, é que ele consegue tomar consciência do que ele fala muito em 1984, desse looping proletariado, né? Que é aquela figura mais miserável, que ele sempre vai cobrir o trabalho do operário mais desgastado, porque ele precisa de comer, né? Comer, a existência é a principal preocupação do ser humano. Então, com isso, ele abraça essa nova ideologia, que é o socialismo, com muita paixão. Eu acho que, como quase todos aqui talvez já tenham feito em algum período da vida estudantil, ele vê nessa ideologia surgente, né, que transformou o país de forma prática. A União Soviética realmente saiu de uma realidade feudal triste de camponeses morrendo à míngua para uma potência. A gente não pode negar isso. Agora, o que foi feito depois com o totalitarismo também é outro fato inegável. E é quando ele decide se alistar para lutar na Guerra Civil Espanhola contra os fascistas, é que eu acho que há a principal transformação dele como indivíduo, de um socialista convicto e um socialista arrependido. Porque quando ele chega na Espanha, ele fala que há um processo revolucionário em marcha, que não existem diferenças entre as patentes do exército revolucionário. Há sim o capitão, há sim o general, há sim o cabo, o soldado, o sargento, mas esse tratamento, ele não era senhorial. As pessoas se tratavam por companheiros o tempo inteiro. E ele diz que quando ele chegou lá na Espanha, ele e a esposa dele, ele levou o terno e tal, tudo direitinho, ele sai, se alista numa mesa onde os trotskistas estavam se alistando, e vai pra frente de batalha. Ele falou que na frente de batalha todos eram iguais. Só que quando ele leva um tiro no pescoço e retorna para a cidade da esposa dele, já ferido, ele fala que a União Soviética já tinha sumido ali de Barcelona, né, o conflito contra os fascistas de Franco, e pior, todos os trotskistas que estavam retornando, eles estavam assassinando as pessoas. E o processo revolucionário que estava acontecendo na Espanha, a ausência do tratamento senhorial, não tinha diferença entre os soldos das patentes, a União Soviética estabelece aquilo tudo de novo. Então, ou seja, ele via acontecer diante de si uma revolução que era insurgente, popular, múltipla, né? Original dentro da Espanha, ser distorcida pelo socialismo soviético, que já assume aquilo, o Partido Comunista Espanhol assume aquilo de antemão, é patrocinado pela União Soviética e já tem a distorção vomitada de fora para dentro nos corações das pessoas. E ele próprio diz que só conseguiu sair da Espanha vivo porque ele se vestiu como um burguês. Ele falou que se tivesse chegado para se alistar como um burguês, ele teria recebido desprezo e até talvez ter sido morto. Ele fala que só conseguiu sair da Espanha de novo para a Inglaterra e fugir para a Inglaterra porque pôde se disfarçar como um inglês. Se ele tivesse voltado com a roupa de batalha, ele teria sido morto ali mesmo. Se tivessem, né, consciência que ele se alistou como um trotskista. E eu acho engraçado só o fato seguinte: ele disse que se alistou na fila trotskista porque ela estava menor na hora. Não foi por nenhum critério ideológico claro, assim. Só para a gente deixar bem claro, até para eu ficar mais entendido do assunto. Essa trotskistas, o Trotsky foi importante para a Revolução Socialista na Rússia, né, na União Soviética. Qual é a diferença dessa linha de pensamento para as outras? Então, Marcelo, você fez uma pergunta complicadíssima agora, mas eu vou tentar explicá-la aqui de uma forma... Por favor, só para saber qual é a diferença do caminho que ele seguiu para os outros caminhos que tinham, sabe? Que você imagina o seguinte: você tem uma ideologia, né, ou como o próprio Marx dizia, um fantasma rondando a Europa como um todo, que era a força dos proletários, né? Que o Marx torna consciente as pessoas que são os trabalhadores que não só produzem a riqueza, mas são usurpados dela pelo capital. Só que isso nunca foi aplicado. Até então, o socialismo era uma utopia. Frente a um cenário de fome desgastante, onde o czar produziu lá aquele domingo sangrento, né, onde ele mata as pessoas que estão pedindo pão nas ruas, desencadeia a Revolução Russa, que tem um líder claro. O Lenin, aliás, ele produziu um livro intitulado O Que Fazer, que para mim é o livro mais prático de quando um país está tomando um aspecto, um grau de revolucionário, e que medidas devem ser tomadas. Eles conseguem então tirar esse czar do poder com essa revolução popular e instaurar um regime que tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial e iniciou um processo revolucionário que foi a trancos e barrancos no início, mas depois deu muito certo. Só que aí duas figuras emergem ao lado de Lenin. Uma muito anterior era o Trotsky, que assume o comando do Exército Vermelho, cara, e luta simplesmente contra o mundo inteiro, né? Porque quando o mundo viu um czar sendo destronado e depois executado por socialistas, o que que Inglaterra, França e Estados Unidos fizeram? Enviar um exército chamado Exército Branco, né? Assim ficou conhecido na história, para eliminar esses revolucionários. E quem resistiu foi o líder desse exército resistente, que era o Exército Vermelho, sob a liderança de Leon Trotsky. E ele defendia uma ideologia de que o socialismo, já que ele é uma filosofia igualitária e produtora de igualdade, de liberdade, de fraternidade entre os homens, ela deveria ser universal. E emerge, então, uma outra figura, o Joseph Stalin, né, que ele prega o socialismo de um país só. Ele fala, não, que o socialismo deve permanecer somente ali dentro da União Soviética. E ele produz uma nova realidade que hierarquiza os exércitos, né? Quem era pertencia ao partido tinha uma série de privilégios muito mais refinados e muito mais cruéis do que os próprios capitalistas, até que os senhores feudais que dominavam a Rússia em sua origem, né? O Stalin, ele produz um sistema de espionagem, de delação, de miséria, no qual o trabalhador trabalha, o operário trabalha cada dia mais, com mais afinco em prol do seu Estado que zela por ele, mas ele é muito mais explorado do que na época do capitalismo. O Trotsky, então, ele propõe uma ideologia diferente a isso, né? Muito mais ao rés do chão, né? Ele defende a força junto ao trabalhador. Os trabalhadores devem se organizar constantemente em sindicatos e partidos e ser uma força viva. Ele não deve acreditar só no partido, né? O próprio trabalhador deve ser uma força viva o tempo inteiro dentro daquela política. E não é à toa que o Trotsky, ele passa a maior prova revolucionária do mundo, que foi ter um caso com a Frida Kahlo, né? Um homem que faz isso tem uma coragem admirável, de forma inalcançável por qualquer um participante desse podcast, que eu não teria tamanha coragem. Mas então, tipo, só pra voltar no link que eu abri lá atrás, ele lutou do lado dessa vertente mais povo, mais sindicatos, povo agindo, né? E depois ele foi quase esmagado pelo Stalin e pela outra vertente que existia nesse mito socialista, né? E foi aí que ele quase morreu, e foi aí que ele mudou de ideia, de acreditar nesse mito ou não acreditar. Acho que foi esse o cerne da questão, né? Foi, eu julgo que foi a Guerra Civil Espanhola que transformou ele num homem, Marcelo, que eu diria assim, que ele está mais à esquerda do que a própria esquerda. Quando ele escreve em 1984 em Revolução dos Bichos, ele consegue desagradar tanto a esquerda quanto a direita. E ele faz isso porque ele sofre, cara, de um grave defeito. Esse homem é coerente, velho. E coerência desagrada todo mundo. Pô, é complicado, né, cara? Saber que isso são histórias reais que aconteceram, né? E o problema, enfim, é o homem, cara. Tá louco, tá louco, Não tem essa. O problema é tá lá no cerne. Aí, mas ele consegue, né? Pra nossa sorte, eu vou colocar assim, porque ele conseguiu, através dos livros dele, passar muito, né? Não vou nem colocar pouco, passar muito dessa coerência que ele tinha, dessas análises que ele fazia. E ele retorna, então, pra Inglaterra. Ele vê, ele passa por esse conflito, né? De caraca, eu lutava por isso e olha o que essa ideologia fez com as pessoas que lutavam a favor dela, saca? Muitos amigos dele, da esposa, né? Que também foi lutar na Espanha, foram fuzilados, desapareceram. Como o Igor falou, ele sobreviveu por questão de vestes, né? Que ele usava na ocasião da fuga. E ele resolve escrever sobre isso. Mais do que isso, ele viu na Inglaterra o que chegava na Inglaterra de dados sobre a Revolução Espanhola, sobre a Guerra Espanhola. Ele via as mentiras que eram contadas. Essa questão de que a gente vê, é mais conhecido pra gente, acredito eu, nessa questão da Guerra Fria, de os americanos colocando os soviéticos como os bandidos e vice-versa. Esse conflito de frases, de acusações, de lá acontece isso, de aqui acontece isso, de comunista come criancinha e etc. Então, ele via todos esses conflitos e tudo isso levou ele a escrever esse livro que a gente tá falando aqui hoje, né, A Revolução dos Bichos. É importante falar, a gente falou muito aqui de socialismo, de, enfim, Lenin, Stalin, o próprio Trotsky, né, o George Orwell nunca esteve na Rússia. Isso é um dado meio, né, o cara escreveu sobre a Revolução, sobre a União Soviética e nunca pisou lá. Ele apenas conhecia todas as linhas de raciocínio que ele lia muito, ele estudava muito, ele viveu na pele a Revolução Socialista quase acontecendo e sendo, vou colocar a palavra suplantada pela própria Revolução Socialista, mas o Igor explicou muito bem ali atrás, e ele quis escrever sobre isso. Eu acho que ele tinha conhecimento para tanto, né? Dá dá a impressão de que ele tá escrevendo, na verdade, como se fosse, assim, sobre a traição soviética. Porque os princípios iniciais da Revolução, eles teriam sido esquecidos no decorrer do regime socialista na Rússia. Não só na Rússia, mas em toda a União Soviética. Então a impressão que dá é isso, ele tava desgostoso com tudo que aconteceu. E aí, quando ele começa a escrever Revolução dos Bichos, e depois 1984. E ele é um cara tão coerente, como o Igor falou agora, que ele nunca teve na Rússia, ele não sabe como aconteceu lá, e ele fala, eu vi num texto, que tá no próprio livro, um apêndice, acredito eu, alguma coisa assim, que ele tem escrito uma introdução desse livro e outras versões e tal, que ele coloca que ele não condena o Stalin apenas pela conduta do Stalin. Como ele não conhece a Rússia e como estavam as coisas por lá, ele não condena o que aconteceu na Rússia. Talvez, ele mesmo coloca, tá? Talvez o que aconteceu na Rússia tenha sido a única forma, o único modo de tornar a Revolução Socialista possível. Tipo, como ele não pode afirmar por A mais B que o que o cara fez lá foi errado, ele reconhece que talvez não tenha tido saída, sabe? Isso é de um... Ele sofreu, ele quase morreu, e cara, isso evidencia um ser humano muito capaz, muito coerente, como foi falado várias vezes, né? E nesse livro, só pra fechar o link do autor, né, a intenção de escrever esse livro, ele queria mostrar pra Europa como que era um regime socialista de verdade. Então, vamos entrar um pouco no livro agora. Tem um ponto interessante que ele fala também, que é até mais ou menos o que eu tinha colocado no início, é que ele sabia que ele ia ter uma resistência, óbvio, dos intelectuais ingleses, né? E ele até comenta assim, pô, o que eu acho interessante é que, por conta do meu livro, né, incomodar, né, com a verdade que ele leva, ou com a minha verdade, eu vou ser criticado. Mas eu não vou ser criticado pelo que eu tô levando, e sim pela forma do meu livro, né? Vão criticar a qualidade do meu texto, vão dizer que é frágil, que é bobo, que é uma história idiota, de uma maneira, buscando dessa maneira criticar o meu conteúdo, né? Eles vão criticar a minha forma, né, pra acertar o meu conteúdo. E isso é extremamente covarde, né? E vem exatamente dos intelectuais, assim. E cara, é o que acontece hoje, né? Exatamente hoje, né? E ele ainda comenta, quanta merda é lançada, sabe? Que não é criticada, né? E que é lançada e ponto final. Tanto texto tosco, histórias ruins, mas que o conteúdo não ofende, né? Não incomoda. E aí passa. Tudo bem. Não tem problema nenhum, né? Cara, esse livro, ele foi utilizado por vários lados como manobra política, como conteúdo de chantagem e, cara, de controlar a população de uma forma geral, controlar interesses de uma forma geral. Já vou chegar lá, deixa eu só falar alguns dados aqui antes. A ideia desse livro nasceu em 1937, tá? E o livro foi escrito durante 6 anos, sendo finalizado finalmente em 1943, tá? Eu vou ler um trechinho aqui rapidinho do pós-fácio do livro, tá? Que é o George Orwell escrevendo. Pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreriam depois, na época em que morava numa cidadezinha e no dia em que vi um menino de uns 10 anos guiando por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro que cobria de chicotadas cada vez que o animal tentava se desviar. Percebi então, se aqueles animais adquirissem consciência de sua força, nós não teríamos o menor poder sobre eles, os cavalos no caso, e que os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira com que o proletariado é explorado pelos ricos. Esse foi o estopim, ver um garoto chicoteando um cavalo. Um momento de inspiração dele. E é uma fábula, uma analogia muito clara, né? Esse livro, ele quase se perdeu, né? O apartamento dele em Londres foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial, o apartamento dele foi bombardeado, ele quase perdeu o rascunho. Ele levou esse livro, como vocês falaram, para muitos editores ao redor do mundo inteiro, né? Ali, mundo inteiro, Europa, a gente vai colocar ali. E ele sabia que ia ser complicado publicar a história, né? Mesmo, vamos colocar assim, o lado antissocialista, os capitalistas foram contra a afronta tão direta aos soviéticos, tá? Mesmo assim, o livro foi produzido em versões baratas, resumidas e traduzidas pelo povo mesmo, por minorias e tal, e foi espalhado por países, né? Tipo, foi uma iniciativa de poucos corajosos que foram levando essa palavra adiante na Ucrânia, na Polônia, na Alemanha também. Esse livro, quando encontrado, ele foi destruído por autoridades russas, logicamente, né? Ele foi destruído, agora que entrou o que eu falei lá antes, ele foi destruído também por americanos. Ah, tu sabe que você foi mega, mega irônico agora, virou muito dúbio, né? A palavra foi levada. Olha, o maluco virou exatamente o que ele não queria ser, ele virou na voz do Zaniolo, né? A palavra dele foi espalhada pelos fiéis, e que é exatamente o que ele critica, né? É, cara, mas aí começa a parada interessante desse livro, assim, tipo, o poder da palavra, o poder do texto que ele escreveu. Os russos destruíram os livros. Os americanos também destruíram os livros. E pensando num contexto de Guerra Fria, não faz muito sentido, né? Por que que os americanos destruíam esses manuscritos, esses livros que circulavam? Isso aconteceu muito na Alemanha, tá? O Igor pode falar depois ali como historiador, se quiser, fica à vontade. Nessa época, a Alemanha tava lutando contra a Rússia de um lado e, enfim, a Europa, né, o resto ali dos aliados e os Estados Unidos do outro lado. Então, os americanos destruíram esse texto pra não ofender o soviético, saca? É, uma estratégia de guerra. Exatamente. Olha só, tipo, que absurdo, cara. Não é absurdo, porra, ué, caralho. Você tá no meio de uma guerra dessa proporção, né? Não tinha como, né? Faz parte da estratégia do momento, independente, né, se seja ético ou não, entendeu? Mas, tipo, eu penso assim, tipo, ideologicamente falando não faz sentido, saca? Até depois o que vem... É bizarro. É bizarro olhar de fora na guerra, não tem ética. Claro. Eu tô analisando agora, né? É verdade. Ele foi censurado pela própria Inglaterra, né? Diziam na Inglaterra que podia se falar mal de Churchill, mas não podia falar mal de Stalin, né? Porque era aliado deles e tal na época. É o livro proibido até hoje na China e na Coreia do Norte. É proibido em todo o mundo islâmico. E parece, uma curiosidade, que ele foi impresso no Zimbábue por um jornal de oposição lá, etc. E pouco tempo depois, esse jornal foi bombardeado pelo próprio governo. Nossa. Mas eu não entendi a relação com o islamismo. Eu não sabia disso, que era proibido em países islâmicos. Cara, eu detalhadamente não sei te dizer por quê. Talvez pela questão do totalitarismo também, sabe? A questão de poder, de concentrar na mão de poucos. Não, só pode ser. Imagina que seja só isso. Pode ser isso mesmo. Mas enfim, é um livro que carrega uma carga política e histórica muito grande e eu acho que ficou bem, bem retratado aqui agora, né? Então vamos lá, vamos deixar um pouco esse contexto histórico de lado e falar do livro A Revolução dos Bichos. Igor, sinopse, por favor, cara. Então, a sinopse é ambientado numa fazenda, provavelmente da Inglaterra, e os animais, se dando conta de que são absurdamente explorados pelo homem, resolvem fazer uma revolução contra eles. E esse sonho veio do major, cara, um porcão casca grossa enorme, que divulga o sonho onde os animais seriam livres e trabalhariam para si próprios e não para enriquecer os fazendeiros. Esse grande porcão, que nada mais é do que o próprio Lenin, ele morre, né, poucos dias depois. Tem até uma piadinha que relaciona os outros dois porquinhos com ele, né, que um seria o Trotsky e o Stalin. E indo visitar o Lenin já nas últimas no hospital, o Trotsky, um jornalista o aborda, fala assim: Trotsky, o que ele disse para você? Ele falou assim: para eu levar a Revolução Russa ao mundo, né, Revolução Socialista para todos. E para você, Stalin, o que ele disse? Tira o pé do tubo! Tira o pé do tubo, pelo amor de Deus! Mas dizem mesmo que esses três porcos simbolizam os três principais da Revolução Russa. Não, dizem não, cara. É isso, né? Tipo... É interessante que o livro dá a entender que é só nessa fazenda que os animais se revolucionam, né? Nas fazendas vizinhas, não. Nas fazendas vizinhas, as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito que sempre foi. É como se fosse uma divisão entre países. Alguns países viraram socialistas, outros não. E rola aquele fluxo de informação, né? De que, como eu falei, lá naquela granja os animais estão morrendo de fome. Lá estão matando pra comer, venharam canibais, entre aspas, né, etc e tal. Rola uma crise de informação, né? E sem contar que a revolução começa mesmo quando o Sr. Jones, lá, o fazendeiro, ele descuida da alimentação dos animais. E olha que é um simbolismo muito direto, né, cara? O Domingo Sangrento lá, que a população tá nas ruas, né, da Rússia pedindo pão, cara. Eles estão passando fome, né? As pessoas estão literalmente morrendo de fome. E o cara vai e dispara contra aquelas pessoas que eram senhoras, eram familiares, estavam ali na rua exigindo aquilo, e inicia um processo revolucionário. E nesse processo revolucionário, ele fala de um porquinho específico, que é o Bola de Neve, que luta bravamente para manter o sonho do major em alto, né? Sempre falando do igualitarismo, da fraternidade, tentando levar aquela revolução à frente. Só que o que acontece? O Napoleão, meio envadecido daquilo, né, que é o Stalin, é o outro porquinho, faz acusações contra o pobre do Bola de Neve, né, que toda revolução, cara, ela é extremamente cruel, porque você tá derrubando uma ordem e quer instaurar uma outra. E toda ordem que vai ser instaurada, ela vai desagradar alguém. Então é muito fácil, no meio de um processo revolucionário, você ser destronado, você ser morto, né? Dizem, por exemplo, sobre a Revolução Francesa, que ela foi uma madrasta cruel, pois ela devorou os próprios filhos. E isso também pode ser uma verdade, meio que, pra Revolução Russa, né? Não é à toa que o George Orwell vai cunhar uma das frases que eu mais adoro, é que os verdadeiros revolucionários, eles morrem durante o processo revolucionário, e só os porcos chegam ao poder. Não é à toa que hoje nós vivemos essa realidade compostas de presos políticos que se transformaram em ideológicos partidários dos trabalhadores e juntos com milionários empreiteiros produzem umas realidades mais absurdas que a gente pode ver no nosso país. E ainda me vem o Zaniolo falar que esse programa não é político, rapaz. Eu tava pensando nisso agora, não tem como não ser, né, cara? Não tem como não ser. Retiro o que eu disse. Você vai repetir isso, Daniel, você vai repetir. Você tem uma tendência a não confrontamento. Não, cara, né? Não, agora eu acho que realmente... Agora não, agora foda-se, né? agora foi. Mas, aí, então, esse major morre, né, que seria o Lenin. Aí tem os dois porquinhos, né, o Bola de Neve, que seria o Trotsky. O Napoleão, nome, né, de conquistador e tal, que seria o Stalin. Eles sempre discutem, eles são os que encabeçam essa revolução, quando há essa crise de comida, e eles conseguem tomar a granja do qual é o nome do rapaz mesmo? Do Jones, isso mesmo. Eles tomam a granja de Jones, então a granja vira o solar dos bichos, né? E aí é muito bacana que começa o melhor tempo, a vida que todos os animais sempre sonharam, né? É um tempo de prosperidade, onde tudo começa a dar certo, eles têm comida de sobra, eles trabalham só o suficiente, trabalham pra eles mesmos, eles têm esperança de que as coisas vão melhorar. Trabalham menos, ganham mais, né? A questão de... É incrível, né? Eu acho interessante que o livro, ele é muito objetivo, e óbvio, ele é extremamente inteligente, porque, porra, ele não perde tempo, e ele usa códigos que você vai entender imediatamente, né? A fazenda dele não tem grandes peculiaridades ou particularidades, é uma fazenda que você imaginaria automaticamente, né? Assim são os animais, ele usa todos os signos de animal para que você interprete rapidamente, entenda rapidamente o que significa cada personagem, né? Da maneira mais rápida e objetiva possível, né? Então ele usa todas as nossas referências, né, de forma muito rápida, então ele não perde muito tempo descrevendo, né, discorrendo ali de algo que, né, ele não perde tempo e rapidamente ele começa a estruturar a trama dele, né, com as características e aí aos poucos particulares de cada personagem. Então é incrível, cara, como ele é extremamente objetivo e usa tudo que nós já entendemos do que é uma fazenda, do que são os animais, né, de como aquilo ali poderia vir a funcionar. Isso é a essência de uma fábula. A fábula é sempre o mais objetivo possível para se passar uma moral. Eu sempre fui fascinado por fábulas, Esopo, Anderson, Da Vinci, Monteiro Lobato, sabe? E as pessoas dizem que fábulas são histórias para criança, né? Porque usam de animais falantes, tem toda essa liberdade poética para distorcer a realidade para poder passar essa moral que é a intenção da fábula mesmo. Só que assim, as pessoas dizem que é coisa de criança porque elas mesmas não entendem, sabe? Porque fábula para mim é coisa séria, é coisa de gente grande. Criança não entende a moral da fábula num primeiro momento, a não ser que alguém vai lá e explique pra ela, sabe? Você pega lá a formiga e a cigarra do Esopo, né? Uma fábula que tem 3 mil anos. O Esopo era um escravo grego. Se você contar essa história pra uma criança, ela vai achar bonitinha. A cigarra tá lá cantando enquanto a formiga tá trabalhando e tal, mas ela não vai pegar aquela coisa ali pra vida dela mesmo e falar, nossa, eu preciso trabalhar em vez de ficar na farra o dia inteiro. Não, ela só vai entender isso depois de muito tempo, quando ela estiver grande. E esse livro é a prova disso, sabe? De que uma fábula tem como público-alvo não as crianças, mas o povo adulto, porque assim como toda a fábula, o Orwell ele usa de metáfora e alegoria. O livro inteiro, ele é metafórico e alegórico. Cada personagem ali presente, ele representa alguma coisa fora do livro, né? Cada bicho ali é uma representação de uma classe social. Você pega os cachorros, eles são os militares, né? Você pega os porcos, que vocês estavam falando aí agora, eles são os políticos. Os outros são trabalhadores, proletariados, e assim por diante. Então é tudo alegórico. Cada um ali é uma classe social diferente, representa alguma coisa que realmente existiu. Tem os cavalos que são o trabalhador, a força, a virilidade. Aí tem os espiões, né? O espião, que é o corvo, que é uma ave aí meio... A gente tem essa imagem na cabeça, né? De um pássaro ruim, entre aspas. Tem as ovelhas que só repetem o que ouvem. Aquela questão de acreditar no que falam, sabe? As galinhas também, que mesmo esquema. E como eu falei lá na introdução, tem o burro Benjamin. Esse cara, olha, esse cara é o que sabe de tudo. É um cara que ele sabe que não importa quem tá no poder, se é o Jones ou os animais, a vida vai continuar como ela é. Uma merda. Porque os dois, quem tá no poder vai agir da mesma forma. Nessa questão de totalitarismo e tal, logicamente, né? Dispensando o fator utópico, a crença que a gente quer acreditar que existe um lugar e tal. Talvez porque o burro... É pelo que vive mais, eu acho, né? Pelo animal que vive mais. É porque talvez seja o burro seja o mais resistente da fazenda. Não, é sempre o animal mais resistente. Então ele tá ali pouco se lixando se vai pra frente, se vai pra trás, contando que ele continue ali resistindo, numa boa, na dele. Cara, não, o burro ele é assustadoramente negligente. inteligente, né? E é impossível você não se reconhecer nele, né? Eu acho que é impossível. Foi o que o Zaniolo colocou na primeira frase dele. É impossível você não se reconhecer ali. Naquela questão do moinho, né? Tipo, ah, vamos fazer um moinho ou não vamos? Cara, com ou sem moinho não vai mudar nada. Eu vou continuar tendo que trabalhar. É, não, ele não faz porra nenhuma, né? Tipo, reclama pra caralho, faz nada, né? Tipo, é aquele cara que ele não tá na realeza e nem no proletariado exatamente, né? O mais fudido, né? Então ele tá no meio termo ali que é meio relativamente confortável, né? Ele se adequou, se adaptou e não vai fazer nada pra mudar, apesar de, né, entender o que tá acontecendo, prever o que vai acontecer, é nojento, né? É a postura mais escrota que tem, talvez. Me lembrem aí, vocês que leram há pouco tempo, como era a gata? A gata porque era preguiçosa. Porque eu tenho na minha mente a gata como uma interesseira. Isso, era isso. A própria gata, é a própria gata, né? Ela faz um esquema de enrolar ali os ratos, né, pra comer, não tem um lance desse? É tipo, muito traiçoeira, não é? Ela vai se chegando, né, perto dos ratos, e daí depois falam que... Foi aí que eles criam as regras, né? Os princípios do animalismo, né? Os 7 mandamentos do animalismo, né? É que começa a discutir, tipo, quem que é amigo, quem que não é amigo, quem que pode... Porque, logicamente, animais, existe uma cadeia, né, alimentar ali e tal. E, por exemplo, a gata com os ratos. Então começam a criar regras pra estabelecer uma certa ordem, né? Mas ela é bem esquiva. Ela só aparece de noite, só aparece... É extremamente traiçoeira, né? Muito traiçoeira. É uma gata, é uma gata. É, gata, exatamente. Não tem discussão. Eu não sei, agora até perguntando pra vocês também, como vocês interpretam um corvo? Interpretam não, porque é meio óbvio, mas assim, eu acho um personagem que, puta, ele podia estar muito mais presente, muito mais bem utilizado. E eu não sei por que ele não fez isso. Vocês têm uma ideia de por que ele não usou mais o corvo e não fez ele mais presente na narrativa, cara? Porque, cara, é o personagem que era mais interessante, né, na minha opinião. É o que sai da fazenda e volta, né? É o que sai da fazenda e volta, né? E puta, cara, ele simplesmente desaparece, tipo, acabou. É porque naquela época o Brandon Lee não tinha nascido ainda. Ah. Cara, pode crer. Grande Brandon Lee. É, ele saiu, levou o tiro lá no negócio, morreu e não voltou. Exatamente. É que eu acho que a função, eu já mencionei isso antes, mas não custa repetir, eu acho que a função do corvo era essa, tipo, mostrar que o que falam fora, o que falam dentro, aquela fofoca, sabe? Mas ele tem um quê de oráculo, não tem? Ele tem um quê de oráculo, assim, uma coisa... É, o que eu senti que poderia acontecer, mas não era intuito do autor... É, ele tem uma pegada, óbvio, ele tem uma pegada de né, religiosa ali, uma coisa meio de crença religiosa. É, ele fica com aquele negócio de, ah, porque existe um céu, uma parada assim. Puta, né? Ele não é utilizado, eu fico assim, cara, o corvo é mega foda, e não participa da parada direito. O cara, que personagem maneiro, assim, e pouco utilizado. Assim, eu acho, talvez o Igor possa me corrigir, mas nessa época, não sei se a religião tinha muito a ver na Revolução. A religião foi banida pela Revolução. Eles destruíram templos e mataram religiosos, assim, sacerdotes, essas coisas. Não, se não me engano, foi. Ah, entendi. Que o corvo seria, tipo, a representação da religião ali. E é por isso, talvez, que ela não fique tão presente, né? Ela participa pontualmente de uma forma bastante coadjuvante, né? E que, de fato, é na época. Bom, eu vou puxar uma parte bem interessante agora, que eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Os 7 mandamentos criados pela religião dos animais, né? O animalismo. Aquelas regras que a gente mencionou ali agora de... Pra ter uma ordem, né? De como funcionarem as coisas. Os animais tomaram o poder da granja e criaram 7 itens. O primeiro é... Qualquer coisa que anda sobre duas pernas é inimigo. Curto e grosso, né? Curto e grosso, né? Vamos começar. Nossos inimigos são eles, né? Então, aí, por exemplo, tem discussão das aves, se são inimigas ou não e tal, sabe? Aí falam que a ave não anda, a ave só voa e tal. Enfim, umas desculpinhas assim que a gente entende, né? Vamos tranquilo. Vamos tranquilo. Vamos tranquilo, né? Vamos ficar na nossa. Número 2. O que anda sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Pronto, tá aí a explicação. Eu me atropelei aqui. Isso, a segunda vem pela primeira já. É, tudo, exatamente. Né? Primeira lei, você não fala sobre o clube da luta. Aí tem a preocupação que eles tomam a casa do Jonas, de Jones, e eles botam a terceira lei. Nenhum animal usará roupa. Ninguém vai se vestir como Jones. Nós somos animais. Vamos ficar bem claro essa distinção. Isso aqui, sendo bem claro, é escrito quando começa a Revolução, tá? Eles pintam no celeiro lá pra todo mundo poder ver. Nem todo mundo lê, né? Que tem educação e tal, mas enfim. Número 4. Nenhum animal dormirá em cama. Mesmo motivo, ninguém vai dormir na cama do Jones, vão todo mundo dormir na palhinha aqui, no feno. E aí depois, né, quando descamba a Revolução, eles mudam para nenhum animal dormirá em cama, com lençóis. já adentrando um pouco aqui no desfecho do livro, os porcos, logicamente, basicamente tomam... Os porcos não, porque, né? As leis basicamente são pra diferenciar nós e eles. Nós não queremos ser como eles, então não faremos o que eles fazem. Mas pouco a pouco vão se tornando eles, né? É um lembrete, claro, né? Já, né? Tipo assim, desde o início começou exatamente com isso. Nós temos que nos diferenciarmos deles, né? Mas aos poucos, né? Não podemos nos tornar nossos inimigos. É, exatamente, né? O que nós combatemos, né? Daí o Napoleão expulsa, né? O Bola de Neve, toma conta da casa do Jones, começa a usar roupa, começa a dormir no colchão, só que ele tira o lençol, enfim. Aí agora vem o quinto mandamento do animalismo, que é o tópico do Diego. Nenhum animal beberá álcool. Aí fudeu, né? Aí deu merda, né? Aí fudeu. Aí lá pra frente eles mudam. Nenhum animal beberá álcool. Em excesso. Cara, aquele trecho que ele tá de ressaca, cara. Que ele achou que ia morrer e coisa e tal. Cara, eu achei muito bom. Foi uma piadinha que o Orwell colocou ali que funciona bem. O sexto mandamento, nenhum animal matará outro animal. Eu acho que isso é um dos mais fortes nesse livro, né? O Napoleão, ele treina cachorros como guarda pessoal dele, né? E ele, qualquer pessoa que fale alguma coisa contra ele, ele mata, ele, enfim, tem essa, dá um sumiço. E mais do que isso, como ele expulsou Bola de Neve da fazenda, tudo de ruim que acontece, ele coloca no Bola de Neve. Ele faz o Bola de Neve como um bode expiatório, sabe? Tudo que tem de ruim, ele... E por fim, o sétimo mandamento, todos os animais são iguais. Que no fim são, é apagada essa frase e é reescrita para... É acrescida uma parte, né? Todos os animais são iguais, mas uns mais iguais que outros. Isso daí é tipo a constituição que eles criaram pra essa nova república deles, pra essa nova formação social que eles criaram, né? Só que o interessante é isso daí, essas coisas que eles acrescentaram no decorrer da história do que vai acontecendo, porque assim, não existe educação, então a maioria ali não sabe ler. Então, pessoas que chegaram e eles não leram aquilo da primeira vez. Alguém chegou, escreveu e falou isso pra eles. E depois de muito tempo, se mudou. Então, não, mas peraí, tá falando ali que todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Mas tinha isso no começo? Não, não tinha. Ou tinha? Ah, deve ter, porque isso tá escrito lá, né? Então, sabe? Então é aquela coisa assim, de que... já fazendo aquela crítica de que um povo sem educação, sabe? Não vai pra frente, né? Você pode mudar as leis sem que o povo faça nada. Você pode mudar as leis à vontade, pode mudar a constituição de um país e o povo não vai ter argumento contra aquilo. E isso é proposital, né? Tipo, o Bola de Neve, ele era a favor de educar, de dar aulas pra ensinar o pessoal a ler e tal. E o Napoleão depois, ele acabou com isso, sabendo que facilitaria pra ele, sabe? Quando eles mudaram, quando escreviam de novo no celeiro essas mudanças nas frases, perguntavam, ah, mas não, era diferente, eu me lembro que era diferente. Não, sempre foi assim. Ah, então verdade, se ele fala que sempre foi assim. Quer ver uma crítica que vem de uma outra parte, cara, e me lembra muito o Revolução dos Bichos, cara. Família Dinossauro. Nossa! Cara, lembra demais Revolução dos Bichos. Inclusive, a empresa que o Dino trabalhava, o chefe da família lá, era, o nome da empresa era Isso é Assim. Ou seja, você não precisa de explicação, seu animal. Isso é assim, sempre foi. Derrube árvores até morrer e não peça explicações. Eu lembro direitinho, cara, um episódio que o Sr. Hitfield lá, que era o patrão deles, criou uma caixa de sugestões para conseguir, que ele viu que os operários estavam insatisfeitos. Aí ele queria fisgar os revolucionários, né? Aí ele bota lá, caixa de sugestões. Aí o Dino fala assim, mas como eu vou pegar uma sugestão se um buraco é tão pequeno? Eu falo, não, seu animal, acho que é pra gente dar sugestões. Aí ele fala assim, então vou sugerir um buraco maior. Aí ele tá bem escrevendo no momento que ele vai colocar, cara, o papel lá dentro, a gente chama ele pra interrogá-lo, né, cara, como um revolucionário. Esse episódio é muito bom, cara, não vou dar maiores detalhes, que é bom demais, cara. E tem um filósofo, né, um ensaísta espanhol, que é o Jordi Santayana, que ele fala uma coisa, cara, que é isso aí purinho, né? Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condená-los a repetir. Tem um historiador que eu admiro muito também, o Mark Bloch, que aliás ele morreu, né? Ele é outro historiador, uma pessoa totalmente coerente. Ele fala que a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Então nós temos aí uma realidade onde as leis que surgiram em sua origem eram altamente revolucionárias, mas são alteradas no decorrer desse tempo, transformando esses animais em escravos muito mais eficientes do que o capitalismo, do que o fazendeiro, que simboliza o capitalismo, conseguiu render, né, cara? Então, assim, o Orwell, através de uma fábula simples, né, a gente tem que falar que é um livro pequeno, né? É um livro que tem 120 e poucas páginas, ele consegue destrinchar uma realidade. E é engraçado que quando você vai lendo, você vai tomando uma raiva dos porcos, né? E aquelas ovelhas são o que mais irritam, né, cara? Que são os que sempre repetem o pensamento. E hoje a educação não é transformadora, cara, que eu tenho que frequentar uma escola quase que diariamente. A maioria das professoras hoje são ovelhas, velho. Elas só repetem, sim. Elas são quase acéfalas, né? Ela só repete o que foi falado e nem raciocina, cara. Às vezes você não consegue concluir um pensamento e elas falam todas ao mesmo tempo, igual as ovelhas. Nossa, cara, sala dos professores pra mim é algo insuportável. Hoje a acefalia tá assim, cara, tá a esse nível, né? Porque as pessoas se esquecem do passado, cara. Elas se esquecem, perdem os parâmetros se foi melhor ou pior. Não é à toa que a história é relegada cada vez mais como matéria imprestável, né? Eles acham que a história, ela... Pra que serve a história? Às vezes as pessoas me perguntam, cara, e às vezes eu me limito a rir, que você está conversando ali com uma ovelha, não tem a capacidade crítica de pensar por si. Ela só vai repetir aquelas máximas e não se dá conta de que ela mesma é um ratinho ali correndo na gaiolinha e que não sai do lugar porque ela é um assalariado que trabalha a vida inteira com um sonho e meta, mas sempre ali naquela roda que pede a ela que pague a conta de luz, a conta de água, o IPTU, o IPVA, o aluguel. E ela fica sempre girando ali, sem sair do lugar e repetindo máximas ignorantes que ela vê. E geralmente hoje essas máximas são piadinhas sem graça de WhatsApp, né? Pessoas se limitam... Acho que o que irrita mais no livro não são nem as ovelhas, acho que é o espelho, ou o que tá mais próximo da gente. Que, assim, o personagem que mais me irritou, talvez tenha mais a ver com a minha profissão, foi o filho da puta do Garganta. Nossa, o Garganta, é verdade. Que ele era o responsável, era um porco responsável por defender o Napoleão pros outros bichos. Chegou um momento que o Napoleão nem saía mais só em desfiles, datas específicas da casa, né? E quem fazia esse contato com o povo era o Garganta. Era o porta-voz, digamos assim. Era o comunicólogo da parada. Mas pensa comigo, Diego. O Garganta e o próprio Napoleão, eles eram os inimigos facilmente identificáveis, velho. E quem que era a maioria da fazenda? Eram as ovelhas e as aves, né, cara? Que só poderiam chegar e essa realidade só seria transformadora se você consegue atingir essas pessoas. O inimigo já tá identificado. São os dois. Mas, assim, é você conscientizar as massas que é o mais difícil, né? Pega, por exemplo, o que aconteceu no caso do nosso país, nas manifestações de junho que precederam a Copa do Mundo aqui. Pela primeira vez, cara, a população saiu nas ruas e surpreendeu. Eu vi deputados sendo presos, coisa que eu não vi acontecer desde 93, cara, né? Isso aconteceu durante as manifestações. Eu vi um medo das autoridades e transformações sociais começaram a acontecer, PECs caindo, né, que iam ser votadas, iam ser aprovadas, ia ser um grande massacre da liberdade de imprensa e caíram por pressão popular. Só aconteceu então quando a população toma consciência. Então quando as ovelhas elas insistem em serem acéfalas e repetidoras, é ali que elas matam a força transformadora da fazenda. Eu não acho que é só uma questão de ignorância também. Também é óbvio, mas é muito cômodo, né? É muito cômodo você ficar numa situação passiva, né? Onde você senta, vamos, no nosso situação hoje. Olha a declaração, nossa, velho, tá cada vez pior, véio. É muito cômodo uma posição passiva onde você senta, mas vamos lá. Tá cada vez pior, né? É verdade, tá bem ruim isso, né? Mas vou continuar e foda-se, né? Mas é uma situação onde você fica reclamando no Facebook, reclamando pra ninguém sobre nada, de forma extremamente cômoda e que não vai mudar porra nenhuma, mas é muito fácil pra gente, cara, sabe? A verdade é essa, então assim, é muito fácil ficar numa situação dessa em que você não vai confrontar nada de fato, você não vai buscar história, educação, conhecimento, entender de fato o que tá acontecendo, porque isso é trabalhoso. Isso é trabalhoso também. Por mais que haja, assim, uma força, nenhum governo, nenhuma força em si que esteja liderando, ela não vai te facilitar esse processo, né? Não é vantajoso. Mas a gente também não se esforça. Custa, sabe? Existe um mínimo de esforço. Então, assim, sair dessa condição é trabalhoso, sabe? Então é muito mais fácil você simplesmente ficar reclamando, né? Você, de fato, só reclamar e falar, pô, tudo é uma merda mesmo. Mas o que é uma merda? Você já entendeu como é que chegou lá? O que é de fato, né? Então, o que é interessante desse livro é isso. Ele atira para todos os lados, né? Ele consegue deixar muito claro os pontos críticos das ovelhas e das galinhas, mas também do burro, que é onde eu fiquei mais incomodado, como o caso do Diego, que foi com outro porco. Então, assim, é incrível isso, né? Porque tá todo mundo ali na linha de tiro do cara. E é verdade, todo mundo tem culpa nesse processo, né? Todos têm. Voltando a essa alegoria que a gente tava fazendo entre os personagens do livro e as classes sociais e tal, eu vejo as ovelhas como o idiota útil, a massa de manobra, né? A definição da expressão idiota útil, que eu tava até vendo aqui agora pra tentar lembrar direitinho, é uma pessoa que ingenuamente pensa ser aliada dos comunistas soviéticos, porém seria supostamente desprezada e cinicamente usada por esses comunistas, sabe? É exatamente isso que as ovelhas faziam no livro, não? Sim, sim, claro. Elas definiam o que a granja inteira ia pensar, basicamente. Com essa... ficar repetindo, repetindo, repetindo. Tanta repetição virava verdade e todos compravam isso, sabe? Os animais, os cavalos, o próprio burro. O burro nem tanto, que ele era mais um pouco mais... Menos inocente. Vamos colocar assim, menos ingênuo. Cara, o burro hoje é aquela... O burro hoje é aquela classe média, sabe? É, entre aspas, consciente, que não faz porra nenhuma, sabe? Faz porra nenhuma, né? Eu não tô nem na classe A, nem na classe E e D, então tá bom, sabe? Eu vou ficar reclamando daqui, entendeu? Tudo bem. Mas aí tinha, tipo, os cavalos acordavam um dia ou durante o dia pensavam, cara, será que não era melhor antigamente? Eu tenho uma leve lembrança de que era melhor, que não era assim, que eu trabalhava menos. E daí vinham as ovelhas e ficavam batendo aquilo, ah, melhor, é melhor agora. Tipo, não quero o Jones de novo, animal sim, homem não, saca? Tipo, umas coisinhas assim que elas, de tanto repetir, convenciam as pessoas. Essa coisa do passado, da lembrança, é uma coisa muito presente no 1984 também. O Ministério da Verdade vivia disso, de mudar o passado, realmente mudar o passado para que as pessoas esquecessem aquilo, né? Pra isso daí que o Igor falou agora há pouco, né? Quem controla o passado acaba controlando o futuro também. E sem contar, Snaga, que quando ele faz esse expurgo do Bola de Neve, né? É uma comparação clara ao que o Stalin fez com o Trotsky, né, cara? Chegando a apagar ele de fotografias famosíssimas, né? Onde o Lenin tá discursando em frente ao Bolshoi, cara, em Moscou. O Trotsky tá lá do lado do cara. Aí ele pega a fotografia, né, cara? O Stalin deve ter criado o Photoshop e tira o Trotsky de lá. O Trotsky não aparece mais, né? Em vários discursos... Eu me senti muito mal agora, né? Porque é a minha ferramenta de trabalho principal. Foi pelo Stalin. Que merda! Olha lá no copyright lá que deve estar Stalin e União Soviética. Cara. Mas, cara, ele assim, ele tirou então, não só o Trotsky, né? Várias outras lideranças de forma absurda, né? Dizem que aquela fotografia, que é a fotografia final da Segunda Guerra Mundial, que é um soldado segurando a bandeira soviética sobre os escombros de Berlim, o cara tava usando ali uns 8, 12 relógios no braço, né? Que ele foi roubando durante o processo de conquista. E esses relógios foram omitidos do braço dele para não dar a impressão de que o soldado vai estuprando, matando e roubando pessoas enquanto vai vencendo as batalhas. Não, ele é um herói, né? Pois é. Então, eliminar essa lembrança, cara, é essencial para permanecer no poder. Você vê que, por exemplo, olha o discurso do Lula, cara, né, cara? Ele sempre começava as frases dele como nunca antes na história do Brasil. Poxa, como assim nunca antes, cara, né? Olha o crescimento do que o PIB teve na época de Getúlio Vargas ou na época de Juscelino Kubitschek e compara com agora, né? Compara a gente com os outros BRICS. E as pessoas vão perdendo a referência, cara, porque a repetição, ela te vence, às vezes, até pelo cansaço. Eu não sei se vocês tiveram experiência política durante o período universitário, mas eu fui em inúmeros encontros da Uni, cara, e era quase insuportável. Eu vou comprar muitos inimigos agora. O pessoal da UJS, cara, da União da Juventude Socialista, da qual eu já fiz parte. Mas, por exemplo, às vezes era tão absurdo que vinha uma liderança política e falava assim, ó, vocês vão votar na chapa 2. Cara, e não passava explicação nenhuma porque você ia votar naquela chapa. Aí bastava alguém pegar o microfone. A uma alma coerente, como o George Orwell sempre foi, pegar o microfone pra falar alguma coisa, cara, e ele tinha de frente a ele um bando de ovelhas gritando assim pra ele, cresce, cresce, vem pro JS. Cara, e o cara com o microfone na mão não conseguia vencer esse coro. E tinha uma hora que o cara desistia e saía dali. E ainda tava perigando pra levar porrada ao sair. Então, assim, por isso que eu falo com vocês, assim, a força que mais me faz medo, me faz mais perder a esperança, é a da acefalia das ovelhas, né? Que repetem todos os dias o mesmo discurso. Por exemplo, na sala dos professores, que é uma coisa que eu tenho contato diário, todo dia você vê aquelas professorinhas reclamando do salário, do governador. Cara, mas elas parecem que desconhecem as entranhas da dominação ali, que bastaria ela aderir à greve, que é chamada todos os anos, que aquela realidade acabaria. Mas a pessoa se desconhece como agente transformador da história, cara. Infelizmente, o que o mundo tenta fazer com as pessoas, o que a mídia faz com as pessoas diariamente, me desculpa, viu, Snaga? Mas é tirar das pessoas, cara, a ideia de que eles são agentes transformadores, mesmo quando anônimos. Você é um nós aqui somos personagens históricos, nós ganhamos voz por causa dessa força ainda mal medida aqui é a internet, mano. Nós estamos aqui num podcast e podemos estar falando nesse momento para 5 pessoas ou para 150 mil. E amém. Se... amém. Amém, amém. Mas até onde pode chegar essa força? E eu acredito muito na internet como força mobilizadora, né, cara? Nós temos aí o MOB, né? Me corrija se eu estiver errado. Que eles marcam uma ação pela internet e realizam aquilo, executam aquilo num dado momento. Cara, olha como isso é transformador, né, cara? Eu fui ver a primeira mobilização no Brasil, foi ir na Avenida Paulista em frente ao MASP, tirar o chinelo e bater no asfalto. O cara pega uma ação que é totalmente transformadora e transforma isso no ápice da banalidade, velho. Que porra é essa? Bater o chinelo no asfalto? Teve os rolezinhos também. Quanta gente os rolezinhos não juntou através das redes sociais? Só pra andar à toa no shopping. E é um bando de looping proletariado, né, velho? São os ratos da fazenda lá, né, passeando no shopping. Mas eu concordo contigo. Eu acho que a internet, ela tem um poder transformador, assustador, mas de fato ainda é muito, tá muito imatura ainda, né? Eu acho que nós também estamos nesse processo e eu acho extremamente importante, extremamente importante. A internet talvez seja a única saída, né, para que a gente fuja dessa realidade aí descrita por Revolução dos Bichos e tal. Então falamos bastante aí de história, de Revolução Russa, de, enfim, história do autor, de socialismo, de livro, obviamente, né, não pode ser diferente. Eu queria saber de vocês um arremate final, conclusão sobre o livro A Revolução dos Bichos. Se já leu o 1984 também, e fica à vontade aí pra dar uma comparada nos dois, quiser falar qual é melhor, qual é pior, qual indica, qual indica. Fique à vontade, gente, pra aquele arremate final na opinião, pra gente seguir para o final, os finalmente do episódio. Vamos começar com o Rodrigo, vai, Rodrigo. Cara, eu acho, a gente acabou, não dando tanto spoiler direto, né? Assim, aquela coisa de aconteceu exatamente isso, blá, blá, blá. Assim que é bom, cara, assim que é bom. A gente falou tudo, mas... me ajuda. Ah, exatamente, deixa uma certa curiosidade. A gente nem chegou a falar do final. Exato, né? E é bom, acho que o leitor... cara, é importante, assim, você partir pra ler esse livro agora, toda essa informação, né, toda essa contextualização, acho que o livro vai ficar muito mais interessante. Né? Porque quando você vai com essa visão para esse livro, ele fica realmente muito melhor, muito, muito mais interessante, assim. Tem que ser lido, cara. Não só pela importância histórica dele, mas ele é pequeno mesmo, cara, sabe? Não é um... você não vai estar enfrentando ali, né, tipo, um desafio gigantesco. Não, ele é muito rápido, ele é objetivo, ele é muito claro. Da metade pro final, ele já tira descrições, ele já tira... a narrativa é muito fluida, é muito rápida, é muito objetiva. Então, assim, cara, tem que ser lido. É um livro extremamente importante, né, historicamente falando. O mais interessante, é gostoso de ler, é bastante prazeroso de ler, então não é aquele clássico que vai ficar, nossa, que parada chata, sabe? Tipo, é bastante interessante. E uma coisa que eu acho que você não deve se prender, ele não é, né, um romance, como a gente tá falando, ele não é um romance clássico, ele é uma fábula. Ele não estrutura um suspense narrativo, né? Muito pelo contrário, ele é muito claro, ele é muito óbvio, né? Tem vários momentos que você sabe exatamente o que vai acontecer, né? E o objetivo do livro é esse. Então, assim, não vai com aquela onda de, porra, mas aconteceu exatamente isso, mas porra, sabe? Não é, você tem que ir desarmado e entender que de fato ele é um manifesto, assim, e extremamente importante e válido ser lido, cara. E é muito bom, é muito bacana. Eu também acho, Zanil, que a gente pegou, assim, a Revolução dos Bichos, ela é uma fábula sobre os animais, então, dessa fazenda que nós relatamos. Eles se revoltam, então, contra a tirania dos homens, mas logo essa revolução que tinha uma promessa de liberdade se corrompe, se transformando num novo sistema opressor. E agora, onde os porcos estão, no topo da pirâmide da exploração. A referência que nós fizemos ao Heráclito Fortes, aí, apesar da aparência física dele, ela se dá por aproximação da crueldade das declarações que se dão hoje, cara. Não é à toa que você pediu pra gente comparar em 1984 com a Revolução dos Bichos, e lá ele tem um conceito de duplo pensar, que é aceitar duas ideias antagônicas de forma natural. E você vê um ex-ministro dizendo que é fruto de roubo, sim, mas o fruto foi declarado. E parecendo que isso torna o roubo legalizado, cara. Pra todos verem ali, você vê um ministro falando um absurdo desses, né? Você vê, então, essa realidade onde o Orwell escreve sobre uma distopia baseada não só nas ansiedades intelectuais que ele sofreu no período, um período complicadíssimo, né, marcado por Guerra Fria, quebra da Bolsa, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas também a partir das próprias experiências e decepções pessoais que ele sofreu não só na Guerra Civil Espanhola, mas com o Partido Comunista Inglês, mas também com a realidade que até 50, quando ele morre de forma melancólica, isolado numa ilha, até por muito medo dessa Guerra Fria, né, do vulto que isso estava tomando, ele se transforma tão fatalista, cara. Ele se transforma numa pessoa tão pessimista que mesmo um autor que publicou um livro antes dele, e eu recomendo muito a leitura também, que é o Admirável Mundo Novo, onde ele transforma essa realidade voltada para o lado do socialismo, é apegada à exploração do trabalhador ideológico. E o Huxley, por outro lado, mostra mais a nossa realidade, onde nós, como trabalhadores felizes, voltamos para as nossas casas sem nos darmos conta que foi o Partido dos Trabalhadores que acaba de aumentar o tempo que você, imbecil animal que está nos escutando agora, vai trabalhar muito mais tempo para ter a mesma aposentadoria, ainda pagando o fator previdenciário. Ou seja, você paga para aposentar e depois de aposentar, continua pagando e aceita naturalmente essa ideia, porque obviamente o sistema previdenciário não pode falir, nós podemos continuar pagando somas bilionárias ao FMI e outros sistemas bancários externos aí que nos esticam a alma e a vontade de viver. Caraca. Acabou agora, não precisa falar mais nada. É, você, Marcelo, você deu mole. É. Você tinha que ter deixado ele por último. Você deu mole. Você perdeu o fechamento do programa. Né? Que roxa é esse? Não sabe planejar nada. Planejar nada. Né? O cara vai e bota ele. O Igor acabou de extirpar a minha vontade de falar, na verdade. Você, bem. É impressionante. O Igor fala, cara, assim, ó, velho. É, agora você vai terminar com quem? Com quem? Com o Diego. É, com o Diego. Vai terminar com o Diego. Com a piadinha, né? Não, antes tem o Snaga. Acabou o programa. Acabou o programa. Termina isso aí. Sobe a musiquinha do Engenheiros do Havaí aí. Todos iguais. Vambora. É, bota isso. Bota o Snaga cantando. É pra terminar. Vai lá, Snaga, a tua opinião final aí, cara, por favor. Dá um jeito. Tá, eu não vou falar tão bem quanto ele. Eu acho melhor você inverter a ordem da gravação aí na hora da edição. Mas enfim, falar mais da comparação dos dois, porque assim, pra mim os dois são complementares, tanto o 1984 e o Revolução dos Bichos, eles tratam do mesmo tema, então eles se complementam, um de uma forma mais leve, o outro de uma forma mais truncada um pouco, mas a Revolução dos Bichos, como a gente falou, ele é alegórico, divertido, didático, extremamente objetivo, né, e é um bom modo de entender como foi a Revolução Russa, né, por mais que seja assim uma visão parcial da coisa, como ela aconteceu, ele não deixa de ser bem realista, e apesar de ser uma fábula, né? Mas ele é bem realista nesse ponto. Enquanto o outro, 1984, como eu falei, ele é bem mais truncado, só que ele é mais pensante, sabe? Ele é menos alegórico e bem mais interpretativo. Se tiver por dentro do noticiário atual, você consegue até traçar paralelos do que tá acontecendo no 1984 com o que tá acontecendo no Brasil hoje em dia, sabe? Tem muita coisa ali que se você parar pra pensar, você começa a perceber, olha, a tática que o governo totalitário do 1984 usa para manipular as pessoas, manipular o proletariado, a massa pensante, até os membros do partido, sabe? Muitas vezes você vê presente também na política brasileira que a gente vê aí todo dia no noticiário, no Jornal Nacional. Para mim, o rei do duplo pensar, por exemplo, é o Paulo Maluf, velho. O cara que cria a máxima rouba, mas faz, estupra, mas não mata. Ele, para mim, é o rei do duplo pensar, cara. Pra você ter ideia, uma vez eu vi esse cara. O cara, ele foi preso junto com o filho dele. Aí, em poucos meses, recebeu um habeas corpus, saiu barbudo. Eu falei, pronto, agora ele acabou, né? Pela primeira vez, tô vendo qual o maluco é acabado. Em dois dias, ele tava todo pimpão no programa da Luciana Gimenez. E tava na época que eles estavam incendiando o ônibus, né, cara? Tava aquela violência do PCC, Comando Vermelho, torcida do Flamengo, aquilo tudo em ebulição. E eu pensei, meu Deus, cara, o que o Paulo Maluf vai ter a dizer sobre isso? Aí a Luciana Gimenez lança a pergunta inocente. Paulo Maluf, como acabar com essa onda de violência? Ele começa a falar o seguinte, os lemas dele de São Paulo. Primeiramente, rota na rua. Em segundo lugar, proibir que os presidiários tenham contato com a sociedade. Terceiro, dar emprego e renda para que o pai de família não se torne um criminoso. Aí, cara, o cara recém sai da cadeia, ela pergunta para ele, e como conseguir isso tudo? Cara, ele olha para a câmera com empatia, ou tem uma empatia com o Paulo Maluf, ele olha para a câmera e fala assim, Maluf, presidente, solta um V de vitória com a mão assim. Eu falei, esse cara é o político que o Brasil merece, velho, que esse bando de ovelha merece. E tem gente que ama o sujeito, cara, ama o sujeito. Sim, cara. Caraca, sim. Uns links aí, cara, pra você ver como a gente é realmente vítima do duplo pensar que o Snaga falou agora. O CQC pega o cara, coloca ele dentro de uma van e entrevista uma pessoa na rua perguntando assim, cara, o que você acha do Paulo Maluf? É um filho da puta, um ladrão, um viado, e Paulo Maluf vendo tudo lá dentro da van. Aí, putz, eu vi. Vocês viram, cara? Eu vi isso daí. Eu vi. Isso é antigo pra caralho. O duplo pensar puro. Ele falou assim, você teria coragem coragem de ele dizer isso na cara dele? Claro que teria um vagabundo aí. Vem cá, pô, mano. Ele já sai assim. Ô, vem cá, meu eleitor. Olha assim, esse assalto aqui tá bom, né? Quem é que fez? Cara, o cara repete o argumento dele. Foi o maluco que fez. Olha aí, não tá bom? Falam que eu roubo, mas você tem prova? Cara, o cara não é procurador da justiça, meu. O cara não é nada. O cara é um cidadão comum que tá indo trabalhar numa gaiola dos ratos, desgraçado. O maluco pergunta pro cara se o cara tem prova, velho. Aí o cara fala, não tem. Pois é, olha, se você sentar comigo, conversar melhor, você vai ver que eu sou uma pessoa de bem. Sou um cara temente a Deus, sou um político que trabalha em prol do povo. Cara, as pessoas saem de lá admiradas com o Paulo Maluco. Eu mesmo fico admirado com ele. Cara, eu não vi esse vídeo, tá? Mas tá aqui embaixo na postagem, de certeza, que absurdo, cara. Que essa absurdo. Seria a hora que eu ia puxar minha faca e ia preso, cara. E sabe o que ia acontecer com você, cara? Ia aparecer assim, figura esfaqueia Paulo Maluco, ele ia aparecer com a cara de mártir, você sendo preso, assim, cara, e ele, no final, ia ser eleito presidente do Brasil, velho. Não, porque eu ia fazer bem feito. Não, cara, ele não morre, não, velho. Ele não morre. Caraca. Mas, assim, eu acho que, fazendo um apanhado geral aqui, tá? É um livro muito divertido, metáforas muito claras, muito explícitas, é muito legal de ler, é rápido, é leve, como o Rodrigo falou. Ele tem um senso de urgência, uma atualidade, um conteúdo, um respaldo histórico que é imprescindível. Acho que todo leitor tem que ler esse livro, todo mundo, até porque é um livro, como eu falei, fácil, tranquilo de ler. Tu vai ler e tu vai entender rapidamente o que o autor quer passar pro leitor. Ele conversa muito, como o Snaga falou, com o 1984. Os livros dele falam do que ele viu, do que ele passou, do que ele pensa e do que ele sentia, né? Então acho que é meio difícil tirar um do outro, assim. Eu recomendo, se tu nunca leu nada dele, começar pela Revolução dos Bichos, que é mais tranquilo, é mais leve e te prepara pra uma reflexão mais aprofundada de alguns temas, como a construção de verdades, a repressão, o duplo pensar, como a gente colocou várias vezes aqui, né? Mas são livros essenciais, cara, e cara, eu adorei esse livro porque ele trabalha, ele representa a luta pelo poder, tu vê que tu está sendo explorado e lutar por esse poder e o que acontece quando algumas pessoas erradas têm acesso a esse poder. Eu tento ser otimista e não acreditar que o poder corrompe, cara, mas esse livro provou nesse contexto, né, recriando um fato histórico que corrompe e gera frutos tão ruins quanto o opressor anterior. Então, essa é a minha conclusão, cara, e alguém quer falar alguma coisa? Diego, alguma piadinha pra... Não, eu vou fazer totalmente o contrário, assim. Eu vou voltar lá na questão da fábula, porque eu li Revolução dos Bichos a primeira vez, eu devia ter, sei lá, 8 anos de idade, uma versão ilustrada. E realmente, assim, a questão da fábula, assim, não é pra criança entender, é pra quem já tem uma certa bagagem. E depois eu não cheguei a reler ele todo, porque eu só tinha a versão ilustrada mesmo, de criança e tal. Mas lá pelo terceiro ano, mais ou menos, eu peguei o livro, tava não era nem um livro, era quase uma revistinha, tá ligado? De tão poucas páginas que tinha. Mas, tipo, coisa de terceirão, mais ou menos, já tinha um embasamento histórico um pouco maior. E, lógico, nem chega perto do que é o nosso amigo Igor, né? Mas, assim, eu já entendi um pouco melhor do que se tratava aquilo. E hoje, quando eu reli o livro mesmo, assim, eu pensei, caralho, velho. E o foda que a história repete. E como o Igor fala, assim, as ovelhas continuam gritando a mesma coisa, né? Tipo, acéfalas. Sei lá, cara, tipo, foda essa porra toda. Vou dar uma de burro, tá ligado? Cara, resumindo, cara, a gente quer os 150 mil downloads, seja de ovelha, seja de porco, dá download aí pra gente, que é o que importa, não, Marcelo? Não é, cara. Marcelo, viu com esse caô, cara, que caôzinho. Não é só download não, cara, tem que comprar o livro pelo link do post. Exato. Diego é mais sincero, o Marcelo que nesse papinho, né? Não, que isso, gente, tá, não sei o que. Brincadeira, nem um livro que, pô, tem que ser lido mesmo. E o Diego passou uma sensação que é isso, cara, tu fica revoltado, porque a repetição da repetição da repetição da repetição, e esse papo de que, eu sou otimista, eu acho que talvez o poder não venha a corrompe todo mundo, meu irmão. O problema é o ser humano, cara, não é fórmula, nem tipo de governo, nem o cacete A4, cara, é o ser humano, tá no cerne, fudeu, destrói tudo de novo, tenta de novo, porque deu merda, essa forma deu ruim. E assim, Zeno, eu gostaria só de recomendar também, que eu concordo que essa evolução é a melhor, né, a Revolução dos Bichos é o mais simples, em 1984, ele vai ter um aprofundamento maior. Aliás, o George Orwell, cara, ele consegue escrever personagens, por exemplo, um cara de repolho e de besouro. São coisas que nunca me entraram direito na cabeça, hein, cara. Ele fala assim, fulano se aproximou e tinha uma cara com um formato um tanto de repolho. Eu falei, meu Deus, como pode ser alguém assim? E tem outros dois livros que você, que é jovem, idealista, pode estar possivelmente abraçando o socialismo como uma alternativa, é interessante você ler essas duas visões ideológicas que mostram a decadência do regime, não só do socialismo, que nós falamos aqui de qualquer ambiente totalitário, que envolve a nossa atual globalização, onde essas instituições financeiras, de forma impessoal, controlam nossas vidas e limitam as nossas conquistas sociais. No entanto, para você ver a decepção deste homem, que é o Eric Blair, né, que é o verdadeiro nome de George Orwell, sofreu durante a sua curta vida, você tem que ler Lutando na Guerra Civil Espanhola, Na Pior em Londres e Paris, e também um outro livro que ele escreveu. Esses são praticamente autobiográficos e narram a decepção dele frente ao mundo. Mas tem um outro livro dele também, que não é tão famoso, mas eu gostei muito, que chama Mantendo o Sistema, que talvez seja um dos mais pessimistas, onde o cara, para fugir dessa exploração do capitalismo, ele tenta se empregar num sebo no interior de uma galeria, onde ele não vai ter pouco contato com o capitalismo, cara. E o cara falha vergonhosamente em fugir das mãos, das garras do capital, né? Então, o Warren tem assim, uma biografia interessantíssima. Não deixem de ler também a visão da exploração capitalista que o Aldous Huxley propõe também. Aliás, tem o Admirável Mundo Novo e o Regresso ao Admirável Mundo Novo, onde ele faz comparações entre a obra dele, Admirável Mundo Novo, e o 1984 do Orwell, de forma brilhante, mostrando como os métodos de dominação científica da população já existiam na década de 40 e 50, né? Coisa como colocar um frame durante o filme ali com uma imagem de pipoca, que o seu consciente não capta, mas o inconsciente sim, e você automaticamente desperta uma vontade de comer pipoca, tal e qual o Silvio Santos faz hoje com os produtos do Jequiti, que tem aqueles lápis claro, aqui. Claro, que dá muito certo. Ai, ai. Então você aí pode estar sendo vítima diária desses tecnocratas sem perceber. Huxley Worrell pode abrir um pouquinho seus olhos nessa realidade tão triste e cruel, dominada por futebol, carnaval e bunda. Não que essas coisas sejam ruins, mas está aí dominada por isso. Excelente. Eu comprei ontem, cara, coincidentemente, o Admirável Mundo Novo. Você fala que comprou um produto Chiquitiba? Não. Não. Vai ser adaptado pelo Spielberg, hein? Tá prestes. Em breve, no Livrocast mais próximo de você. Ou não, vamos ver. Vamos ver. Chegando à parte final, a parte que os convidados que fizeram esse episódio, que caraca, historiador, um jornalista, duas vozes emblemáticas na podosfera brasileira, o Snaga já com as suas introduções e o Igor com seu conhecimento já que extrapolou a mídia com toda certeza. Caras, eu vou fazer um agradecimento completo pros dois, cara, porque eu não consigo desvirtuar vocês dois, tá? Ambos são lá do TeraCast, fique à vontade pra dar link depois. E cara, é um prazer enorme estar gravando com vocês dois, é um prazer enorme ter gravado esse episódio em particular com vocês dois. Foi uma dificuldade essa agenda, foi difícil, mas conseguimos. Nada mais justo do que estender esse momento agora pra vocês. Links, redes sociais, enfim, falarem o que quiserem falar, vender o que quiserem vender. A Jequiti também fica à vontade, tá? Não tem problema. É mais do que justo, cara, porque esse episódio não seria o mesmo sem vocês, cara. Fique à vontade. Bom, então, eu só posso dizer, Zanil, que eu fico muito feliz quando sou comparado ao Snaga, que eu acho a voz mais bonita de toda a podosfera. Aí, Snaga, você fala o mesmo como a gente combinou. Nós somos lá. A verdade seja dita, todo mundo confunde sua voz com a minha. É verdade, cara. Mas eu fico muito feliz com isso. Nós somos lá do mundo. Eu gravei até agora com vocês dois, não sei quem é ainda, muito bem. Sacanagem, fala. Mas nós somos lá do Mundo Podcast, né, cara? E que tá deixando alguma saudade aí nos corações das pessoas, principalmente das tiboquinhas. O Telecast tem que voltar a ser gravado com uma frequência enorme, mas infelizmente, né, o capital tem nos consumido com uma força muito grande, né? E os contatos, que se as pessoas quiserem continuar esse debate de várias outras formas, eu e Snaga adoramos interagir com as pessoas. Você pode me encontrar no Twitter, o @professorigor, e um blog que eu escrevo que tem mais a ver com isso é o minascolonial.blogspot.com.br. Cara, links aqui embaixo na postagem, tanto do... Eu falei TeraCast, né? Mas o Mundo Podcast, o portal em si também, link aqui embaixo. Thiago Miro já gravou com a gente também. Links do teu blog, cara, redes sociais. Cara, vão atrás que esse cara é... Esses caras são foda. Porra, vai lá, Snaga, tua vez agora de... Senão eu vou ficar elogiando aqui até... Bom, primeiro que eu não mereço tanto, né? Vamos ser aqui modesto. Mas, bom, eu já tô participando aqui do LivroCast já já há algum tempo, só nas narrativas, no começo dos programas. Quantas eu já gravei até hoje? Três. Mas nunca tive essa interação, né? A gente nunca gravou juntos. Você só me manda o texto, eu gravo, te passo. Então, e a Shibata, conhecia, né? Mas... E a Shibata batendo. E a Shibata batendo ali, me obrigando a fazer a coisa no tempo certo. Eu nunca faço, porque eu não ligo pra Shibata. Eu sou masoquista, eu gosto de apanhar, mas... Que horror, cara. Ô, Jorge, tu começou fazendo as introduções, agora já tá gravando um programa, e assim, e, às vezes não dá a sensação de que antes tu trabalhava menos? É, realmente, eu acho que eu vou ficar só com as introduções. É assim, cara. É, tá querendo comprar a gente, acha que é fácil. Opressor, né? Tá bom. Mas então, ó, foi um prazerzaço gravar com vocês aqui, participar do LivroCast. Literatura é uma coisa que eu gosto muito, sabe? É, minha vida sem livro não faria sentido, sem livro e sem cinema. E falar sobre livro é uma coisa que eu adoro. Quem quiser visitar o meu blog, que é muito simplesinho, não tem nem domínio próprio, é covilduarc.wordpress.com. Nunca tá atualizado, mas quando tá é sobre cinema, literatura e opinião minha sobre coisas aleatórias. Como vocês já falaram, eu também tô no mundopodcast.com.br. E, bom, quem quiser interagir comigo, conversar comigo, qualquer coisa, eu quase não uso Twitter, meu Twitter é só de enfeite, orcsnaga, arroba orcsnaga, é assim que usa o Twitter, tem um arroba no começo, né? E no Facebook, que eu uso mais, só me procurar lá, João Vitor Snaga, ou facebook.com/orcsnaga. Repito, links aqui embaixo na postagem, galera, muito obrigado, eu espero vê-los em breve de novo gravando aqui com a gente, tá? Tenho certeza que o Rodrigo e o Diego também aprovaram a discussão. Pô, com certeza. Não, e finalmente eu consegui gravar com o Igor, porque na época que eu participava do Enquadrando e Andando, a gente tentou gravar com o Igor, a gente chegou a tentar ajeitar a agenda, nunca deu, e a gente nunca fez o convite formal mesmo pro Igor, cara, gravar com a gente no Enquadrando e Andando. E aí agora eu tô gravando com ele no LivroCast, ó, né, que o mundo é pequeno. Tem coisas que só o LivroCast pode proporcionar pra você, Rodrigo. Exatamente, cara, muito legal. Exatamente, cara. E você vê, tem coisa que a gente só descobre no LivroCast mesmo, cara, que eu nunca imaginava que o Snaga fazia parte da sociedade BDSM ainda. O cara faz a revelação que adora apanhar de cara, assim, aliás, eu adoro apanhar, é, é. Especificamente do Zaniolo. Olha, tá, rapaz. Olha só, revelações. Eu crente que era das chiboquinhas, hein, Snag, vem do Zaniolo, ficou decepcionado. Tá gravado e vai pro ar. Mas então, gente, você que ouviu até aqui, muito obrigado, de verdade. Já leu A Revolução dos Bichos? Já leu 1984? Já leu alguma coisa do George Orwell? O que achou do bate-papo? Quer acrescentar alguma coisa? Criticar alguma coisa? Cara, fique à vontade nos comentários, é seu espaço. Tem nosso e-mail também, entre em contato, comente com a gente, por favor, porque o LivroCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual à outra. Ninguém igual a ninguém, me espanta que tanta gente sinta, se é que sente a mesma indiferença. Caraca, ele sabe, são tá gravando todos isso, iguais, né? E tão desiguais, uns mais iguais que os outros. Acho que bateu forte demais, hein? É que o Thiago não me dá liberdade pra fazer essas coisas lá no Telecast, então eu vim fazer. Caraca, aqui. Caraca, não, cara, fica à vontade, cara. Fica à vontade que eu tô me divertindo. E tu vai, olha só, tu vai sofrer, cara. Agora tu vai sofrer. Quando for pro lado esse episódio, cara. Senhor, cara, senhor. Ai, que merda, véi. Tudo isso agora aqui no LivroCast. Peraí, é a primeira vez depois de quantas tentativas? Primeira vez depois de 3 tentativas, né? Tá lá, cara. É, foi difícil juntar esse monte. Nossa, de cara, olha, foi. Mas deu certo, obrigado, gente. Ô, obrigado. Igor, anota aí pra escrever sobre isso, é uma data histórica. Pode deixar, eu vou tomar nota aqui agora. sabe o que é isso? É estrelismo. Estrelismo. O LivroCast foi gravado. Ó, 23 horas e 23 Caraca! Minutos, hein? Oh! Caraca! Do dia 1º de julho, olha só que maravilha. Do dia Brasil-Alemanha de 2015. Meu Deus, hein? Nunca, tô doendo agora. Isso nunca vai parar, né? Nunca, assim. É interessante que, assim, o Orwell, ele fala especificamente do socialismo nessa fábula dele, né? A fábula representa realmente o socialismo. Até porque, na verdade, essa é a filosofia do Orwell, né? É, tu pode separar a bolacha e comer o recheio, assim, se tu quiser. Não tem problema. Tu divide a bolacha com um com o outro. Ah. Meu Deus, chegou. Não, mas assim, tipo, acho que ele... É que ele falou a filosofia do Orwell, sabe? Eu tenho que falar essa. Desculpa. Muito ruim, cara. Foi muito ruim. Mas voltando à parte séria... Só uma coisa que eu não falei, cara, que eu acho legal falar como contextualização também. O livro, ele tem uma música, né, chamada Bichos da Inglaterra. Essa música, ao longo do livro, ela é mudada, né? Vocês lembram disso, né? Ela foi uma música cantada pelo Major no início do livro, que virou o hino da Revolução na Granja, e todo mundo cantava o tempo todo e tudo mais. No fim do livro, ela vira a canção pro grande camarada Napoleão, alguma coisa assim. Essa música, ela faz referência direta, mais uma referência real do livro, à música chamada Internacional Socialista, que ela foi também tida, me corrija se estiver errado, mas ela foi tida como hino também na época da Revolução Socialista, e depois ela foi completamente esquecida e mudada. A letra foi mudada, e enfim, acho que fica legal de dar uma comentada também. Mas ficou, já, ninguém já comentou. É porque eu não lembro, velho, sério. Não, tranquilo. Não tem, isso não tem. Eu só, depois eu coloco isso no meio do papo lá pra não ficar controlando, isolado. Assim. É o poder de controlar a informação, né? É assim, cara. Aqui é maniqueísmo, cara. Aqui a gente. Você é o próprio Napoleão, Zanil. Sou, cara, sou, mas eu sou de boa. Não sou ofensivo, não, cara. Não tenho cachorro. O Thiago Mira é pior. O Thiago, ele é assustador. Mas ele domina o mundo, né, cara? Quem me dera. Agora, se eu tiver 150 mil downloads, cara, olha que... Você já sabe por que eu volto meio contra umas piadas assim, nada a ver? É só pra o Marcelo poder ter risadas pra colocar no meio do episódio, tá ligado? Assim, a edição fica lindo, maravilhoso. Quer que a gente grava umas piadas, não, umas gargalhadas aqui pra... Por favor, vai lá. Tem um saco de risada, cara. Um saco de risada. E todo mundo que escuta dá risada junto, né, cara? Porque... Só o Igor não riu, dá uma risada aí, Igor. Sacanagem. Uhum. Acho que todo mundo que edita tem isso, né? Um pacote de risadas, né, cara? É engraçado que toda piada funciona perfeitamente bem. Tu bota as mesmas risadas no volume gigante, né? E tu fala, nossa, como foi engraçado essa parada. Agora, falar em revolta, um caso meio off-topic aqui, mas tava me lembrando agora. Em 2006, não, 2000 e... Deixa eu ver aqui só um minutinho. É, final de 2006, mais ou menos. Então, eleito já, no caso, governador Luiz Henrique da Silveira. E em campanha para se reeleger, apareceu na loja que eu trabalhava ali em Barreiros. E veio cumprimentar todo mundo, pedir voto do caralho A4, né? Ele e mais uns 3, 4 em volta, né? Segurança, né? E a hora que ele me estendeu a mão, que eu apertei a mão dele, eu segurei a mão dele, não deixei ele soltar. E assim, ó, seu grande filho da puta, tá tudo uma merda. 4 anos no poder, foi porra nenhuma. E agora tu vem aqui me pedir voto? Ele só sorrindo e puxando a mão, tá ligado? Constrangido, caraca. É, constrangido do caralho. Ele sabia, assim, talvez não seja filho da puta, é tu que tá jogando isso na minha cara, né? Tipo, puxou até sair, deu um joinha pra mim e saiu, tá ligado? Assim, pro inferno, cara. Cara, tá de matar esse bicho, né? Cara, isso é... Tá louco. Fez de conta que nada aconteceu e se reelegeu, né? Se reelegeu, filha da puta ainda. Mas tá morto agora também, né? Se reelegeu. Esse morreu. Esse já foi. Posso falar à vontade mal dele agora. É, porque já esfriou o suficiente, né? Que se fosse recém-morto... Aliás, em cima. Tudo que falamos de partido, de nomes, eu vou deixar, tá, cara? Ou será que eu boto o bip? Ah, vai. A gente não falou nada demais. A gente falou alguma coisa... Deixa, né? É, mas é isso aí. Bola pra frente. Aí, então, aí você vai cortar, vai botar um bip no nome do Maluf e o Igor falando... Eu roubo, mas faço. É verdade. Ninguém vai perceber que é o Maluf, né? Não, tá certo, tá ok. Gente, eu posso puxar a parte de jabá, então, pra gente encerrar essa gravação? Bora. 1h10 amanhã já, senão a gente não vai embora nunca daqui. Tudo certinho, gostaram? Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Vai ficar bem completo o episódio, acredito eu. E... O cachê é de quanto mesmo? O cachê, cara, é de um cafezinho quando vieres a Floripa. Um café com um pão de queijo, já que tá mineiro, tá? Beleza, tá tranquilo. Lá no Polo Mineiro, né? Na Lagoa. É, lá tem que ser na casa do mineiro lá. Tá, eu vou começar então com o jabá aqui, tá? Fique à vontade, falem. O cara querendo comer uma tainha, um camarão, e tu vai oferecer café com pão de queijo. É o que ele tem lá, né, cara? Tipo, uma Floripa comer pão de queijo. Né? É foda, foda. Lembrei uma piada agora de pão de queijo, enfim. Deixa depois eu. Foco. Vamos lá. Este episódio contou com a narração de João Victor Vilas Boas Militani, do mundopodcast.com.br. E de Randall Bergamasco, do naporteiracast.com.br. Você está prestes a ouvir um exemplo real da dificuldade de se manter e gravar um podcast. A gravação a seguir talvez seja longa, ainda que bastante divertida, e não tem nenhuma relação com o episódio 54 do Livrocast. Ou tem? Caraca, fala alguma coisa aí, Vitor. Fala alguma coisa, Snaga. Alguma coisa. Ah, que imponência de voz, cara. Nossa. Cara, vamos colocar o arrepiou, hein, roxo do Livrocast. Deixa eu ler o teste aqui, peraí. Caraca, oh. É outra coisa. Se ficar excitado, não me conta não, tá? Não. Eu prefiro não saber. Eu não contaria mesmo, cara. Tá muito alto? Não, cara, tá de boa. Tem um ruído de fundo que é meu, tá? Já vou tirar da bateria aqui. Não repara. Eu tô ouvindo um motorzinho girando. Ah, não reparem. O Snaga, tu que tem um... Marcelo grava aqui no aquário, tá ligado? Aí tem esse barulho. É, aqui é foda de eco e tudo, mas enfim. Ô, Snaga, tens o Skype do Igor, cara? Ah, tenho. Eu já tava olhando aqui, peraí. Deixa eu voltar lá. Por favor, que eu não tenho ele aqui. Não sei se ele tá, não sei se aconteceu alguma coisa, não sei se... Ah, não sei se ele vem, não. Ele faz o quê? Faz 11... horas agora, ele acabou de botar lá em um relacionamento sério com o... Eita, sério? Não, acabou de assumir. Não, cara. É sério isso ou tu tá zoando? Não, se ele não vem, eu não sei, mas ele acabou de assumir um relacionamento sério, então talvez... Não foi agora não, ele colocou isso ontem, eu acho. Foi ontem? Sério? Olha aqui, ó, quinta-feira, 11 de junho. Ah, tá, foi meia-noite e 13, faz 23 horas, não foi às 23 horas. Quase. Marcelo, já grava essa porra aí. Tá, tu vai ligar. Peraí. Tu vai ligar pro Igor. Gravando. Tá. Tá isso, me deixa. Bota gravando e deixa claro qual é a situação. O cara acabou, há menos de 24 horas, ele colocou um relacionamento sério. Não, do começo. A gente ia gravar às 11 horas, são 11h23, o Igor não apareceu ainda. Sendo que ontem, no caso, né, 23 horas atrás, ele assumiu um relacionamento sério com alguém. Eu não sei quem é a pessoa, enfim. Agora o seguinte vai acontecer. O Diego vai ligar pra ele, nunca falaram, nunca não se conhece, nunca se falaram, pra ver se ele vai gravar ou não, é isso? Isso. Tá maravilhoso. Pode estar na iminência de interromper a lua de mel do menino lá. Lembrando... Isso vai pro ar? Talvez. Eu não sei, talvez é pro final, sei lá. E aí eu vou passar o número dele aqui. Passa no chat. O mais interessante é que é pro ouvinte ficar sabendo, caso vá pro ar isso, né? É que amanhã, dia 12, é dia dos namorados. Então, dos namorados, exatamente. Daqui 35 minutos já é oficialmente dos namorados, né? Você imagina, enfim. O cara tá agora se aproximando pra chegar no quarto com uma porrada de uma surpresa gigante. Celular no bolso, né? Ou sei lá onde ele está com o celular nesse momento. E aí ele vai adentrar o quarto com a surpresa maravilhosa. E agora que o Diego vai ligar pra ele. Não, né? É que a dúvida é muito cruel dele, né, cara? Ou ele passa o dia dos namorados com a namorada, que é recente, ou passa com 5 marmanjos conversando numa conversa de Skype, né? Que é muito legal. 5 não, 4, né? 5 com ele. Conta boa. Vai lá, Diego, assume aí. E eu tô tocando a rinite ainda, beleza. Vamos lá. O número tá aí já. Tá. Ô, Igor, eu não tenho nada com isso, hein? Tem sim, tem sim. Me chama. Velho. Quem é esse babaca me ligando 11h30 da noite? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de vídeo. Desligou. É, na cara. Tá aproveitando o namoro que começou ontem e tá na cara isso, né? Caralho, cara. Eu perdi, acho que a pérola das pérolas agora no LivroCast, cara. Ah, pois então não deixou gravando? Cara, enquanto estiver online, tem que estar gravando essa porra. Ah, gente, tá, fecha a porta. Aí fica reclamando de falta de download. É essa porra que dá download. É isso que dá download. A próxima vez a gente faz o seguinte. A gente marca pra gravar alguma coisa, grava a conversa antes do programa, joga fora o programa e bota só a situação anterior, só a conversa. Porque, basicamente, o que é o Matando Robô Gigante? É isso. O que é o Nerdcast hoje em dia? É isso. Tem que ser isso, cara. Porra, aí fica levando a sério. Não, que tem que fazer um tema histórico, sei o quê. Mas essa porra não funciona, não, mano. Ah, então deixa o Igor pra lá e vamos gravar nós. Vamos gravar, gente. O que nós achamos dessa porra toda, né? Cara, isso é real. A galera comentando. É isso, a gente fica lançando assim, é o velho mar, né? Tipo, é o robô. E a galera fica desesperada assim, não, pelo amor de Deus, fala de Harry Potter, sabe? Fala de Harry Potter. Fala o nome do vento. Para de falar filme, livro bom, falar dessas porra. É direto, cara, é direto. Pô, acho que a gente se leva muito a sério. Vocês já fizeram Diário de um Banana já? Ou alguém já pediu? Não, ainda não. Pô, era uma, né? Ou vamos fazer um cast sobre aqueles livros de desenho pra colorir? Putz, saiu um pornô, você viu? Eu vi, suruba para colorir, né? É, suruba, alguma coisa existiu. Como assim? Mas é 80 pau, velho. Quer dizer, deve ter 80 pau mesmo, é suruba, né? Nossa. Ah, 80 pau, que porra de caderno é esse? Que livro é esse, maluco? Deixa eu achar o link aqui, eu te mando. Nesse momento, silêncio, Zanioso saiu correndo pra arrumar uma versão, né? Um exemplar. Não, cara, eu tô chorando aqui, velho. Tô mandando o link, peraí, quem quiser comprar. Pô, a gente podia gravar um cast sobre isso mesmo, cara, ia ficar engraçado. E é um kit ainda, acho que deve vir com lápis em formato de piroca, tá ligado? Velho, eu fico pensando em alguém se enganando e comprando isso uma criança. Puta merda. Acho meio difícil, porque esse aqui só vende online, né? A não ser que tenha gente, livraria que tenha comprado online pra botar na livraria. Mamãe, o que é isso aqui no desenho que eu não sei o que é? Meu filho, desse tamanho é um tronco. Vocês abriram o link? Não. Apareceu a página de o desenho de um cavalo? Isso, é isso mesmo. Deixa eu ver, peraí. Tinha uma menina que tá empalada pelo pinto do cavalo. Literalmente. Entra na bunda e sai pela boca. Tá empalada. Caraca, velho. E tem umas paradas ali que parece centopeia humana, mas ao contrário, né? Sei lá. Caralho, cara. Cavalo rodou feio nessa parada. Cavalo tarado também, né? E a gente vai falar da Revolução dos Bichos, depois reclama. Exatamente, eles têm que quebrar tudo mesmo. Depois que o maluco vê uma porra dessa, olha o espécime que aconteceu com esse cavalo. Coitado do cavalo. Dá pra fazer um combo aí de programa. Pode falar. Não, fazer tipo um 50 tons de cinza e aproveitar e falar sobre esse suruba pra colorir aí, não, juntar os dois. É verdade. A gente vai gravar algum dia sobre isso. O Sansão trabalhou tanto no livro que se fudeu, né, cara? Tá ali no kit suruba pra colorir agora. Exato. A revolução é justificável, né? Deixa eu gravar aqui, o Diego tá tentando de novo. A guria dele atende, tá ligado? Ah. Quem tu quer comer o homem? Vai, pode crer. Quem é você? Diego, agora tu vai no... Vai no Facebook. Sua chamada está sendo encaminhada. A culpa é do Vitor. A culpa é do Vitor, cara. O que você faria se você tivesse um amigo que dá o telefone, tem um telefone. Caraca. Pra ligar às 11h30 da noite. Ah, na, cara, eu acho que o Victor deu o número dele e não atendeu a sua sacanagem, tá ligado? Pode crer. Pra não comprometer a luta. Deu o número de alguém que ele, tipo, não curte mesmo, assim. Foda-se. Liga essa porra aí. Enche o saco desse palco. Cara, bom, vamos lá. Então, voltando ao que eu tava falando. Tipo, a gente pode gravar de boa, só que eu realmente concordo que é uma perda grande, sabe? E já que não há urgência e tal, não sei. Mas aí fica com a critério de vocês também, né? Deixa pra próxima. É bom que eu participo até como... Deixa. Com mais... mais segurança. Não, mas você vai... Daqui aqui por diante você vai ser o host do livro. É, não. Foi definido. Vou fazer o seguinte, cara. Tipo, se não puder gravar, a gente faz o seguinte. Eu escrevo as falas que eu vou usar ao longo do episódio, tu dubla elas e eu coloco na edição, sabe? É. Tipo, faz um teste aí, Vitor. Faz um teste. Fala, eu sou Marcelo Zaniolo e qualquer merda, vai. Eu sou Marcelo Zaniolo e tem um sotaque do gaúcho. Cara, olha um sotaque de gaúcho. Cara, que melhor. Que melhor. Cara, muito melhor, cara. Muito melhor. Até porra, o nome fechou, Marcelo Zaniolo funciona melhor na tua voz, cara. Tipo, claro, cara. Porra, eu não sou digno desse nome, cara. Eu só começo a ouvir o livrocast e falo assim, porra. Eu já comecei livrocast deve falar sobre quadrinhos, sabe? Eu já comecei um livrocast falando eu sou Marcelo Zaniolo. É verdade, mas foi... Mas eu tinha que fazer um sotaque gaúcho, né? Eu tinha que falar... Basso, Marcelo Zaniolo, tô aqui pra... Sabe qual é o pior, cara? Eu sou paranaense e moro em Santa Catarina. Não tem nada a ver com isso. Uh-huh. Cara, olha só, pra mim... Do Paraná pra baixo, é tudo gaúcho. Tudo gaúcho, exatamente. Tudo gaúcho. Depois de São Paulo, tudo gaúcho. E tipo, pra cima da Bahia, tudo Paraíba. É isso. Tipo, não bota essa porra aí não no final, mas pra é isso. Pra cima do Rio ali já, né? Não. A gente ainda considera o mineiro e o baiano. E eu fiquei sabendo que o paulista, ele é tudo baiano pra cima. Tipo, de Minas Gerais pra cima é tudo baiano. Tudo baiano. Pra mim, do Paraná pra cima é tudo baiano. e de Santa Catarina pra baixo é tudo gringo, né? Tudo argentino. Isso. Né? Tá, então oficial. Então sem o Igor a gente não grava. Vamos pular e adiar isso, pode ser? Cara. Dá essa moral pro maluco, né? Agora ele tá descobrindo de quem é o celular, ficou tipo assim, foda-se, não gravo mais com esses malucos. Todos concordam. Foda-se, vou ligar de novo pra esse babo. O Livrocast empata foda do caralho, né, gente? Tipo, mega empata foda o Livrocast. Aí, se ele atender agora, eu falo assim, não, só pra te avisar que não. Sabe o que eu vou fazer, cara? Tipo, vamos marcar isso aqui. Hoje já. Vai ligar mesmo, cara. Por tua causa. Essa é boa. Por tua causa. Eu acho que é telemarketing, cara. Eu deveria ter de fora. Caralho, pode crer. Já deve estar tipo, caralho, que porra é essa, velho? É Igor do quê mesmo? Guedes, tá. Bota o Zaniolo chorando e finge que é um trote, aqueles trote de sequestrante. Tua chamada está sendo encaminhada para cá. Vai rolar, ele não vai. Vai. Eu já ia falar assim, eu gostaria de falar com o senhor, Igor Guedes. Então, cara, porque assim, o que tu tá devendo no cartão? Cara, eu fiquei imaginando o Diego falando assim pra ele, cara, tô com a tua filha aqui, cara, sequestrei tua filha. Pai. Aquele assim, tipo, stalkear aqui no Facebook, daí já tem o nome das pessoas, tudo, tá ligado? É, pode crer. Família, não, já coloca já a namorada dele na situação, assim, caralho, foi sequestrada, não sei o que. Ah, cara. Não, se bem que ele tá com ela, né, porra. Cara, chorei agora. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Hoje é dia 11 de junho de 2015. São 23h33. 23 horas e 33 minutos. Olha quantos três. E a gravação está sendo adiada porque o Igor não está. Aí eu coloco isso no final do episódio que o Igor gravar. Pra ele ter moral pra caralho, beleza, né? Tudo isso. Tudo isso que a gente tá falando, que a gente falou aqui, a gente vai colocar tudo tá, isso. Tá, excelente. Tá vendo sua moral, hein, Igor? Não é pouca coisa. 7 dias depois... E aí, gente, quem é que tá mais acordado? Putz. Eu tô bem fudido. Ninguém, né? Tá, Diego, boa noite. Olá, Rodrigo, boa noite. Igor, prazer, boa noite. Certo. Fala aí, cara. Tudo certinho? Não. Todos com café na mão? Também não, cara. Não? Tô esperando... Vamos ver se o Snaga conecta, cara. Eu não sei o que a gente faz, velho. Um podcast complexo. Cara, o Livrocast, cara, se não dá problema, não é Livrocast. É. Então... Alegria. Cara, deixa eu só vou tirar o volume aqui rapidinho. Eu já. Eu só, quando ele chegar ou quando vocês decidirem alguma coisa, eu já venho rapidinho. Beleza. Okay. Pra mim. E aí, seu Igor? Prazer, galera. Prazer, cara. Valeu pela força aí. É, velho. Nunca falamos antes, né? Não. Vamos que vamos. O cara, aquela vez, desculpa a gente ter te ligado, né? Eu acho que deve ter visto o telefone tocando lá. Não, cara, mas porra, aquele dia foi terrível, cara. Aliás, eu tô com tanta tribulação que eu acho que o mundo podcast foi totalmente negligenciado. O telha tá parado, né, cara? Eu tinha até que gravar uma dramatização, cara, que o cara me pediu, eu gravei, esqueci de mandar através do meu computador. Então, daquela vez, cara, daí o Snaga passou o telefone e daí o Diego, ele te ligou. Até, né? Até vai ter um extra bem engraçado no episódio, sim, se ficar legal. Eita. Vou pegar fama de enrolado, né? Nada, cara. Nada. É porque era... Eu te mando. Se autorizar, a gente faz. Não, não, já tá autorizado. Sei que vocês não fariam nada. E o seu Snaga. Tá, mas aí resumindo, né, cara? Tipo, a gente ficou meio assim, tipo... Até porque é um episódio histórico e, porra... Tu é um cara que é fã do George Orwell. Tu falou que ele te motivou a... Como é que é? Não a... Tu deixou algum grupo estudantil, não foi? Foi, cara. Foi o pessoal da juventude do PSTU, né? Juventude Socialista. Sim, por causa desse autor, né? Por causa dele. Eu me simpatizei com o socialismo por causa dele e antipatizei também com ele, cara. Uhum. Ô, Marcelo, vamos devolver a gentileza do Snaga? Vão. Liga pra ele aí. Vamos ligar pra ele. Vamos ligar. Bota pra gravar essa porra. Caraca. Deixa eu pôr pra gravar aqui, pera aí. Vai lá, tá? Até tirei o cabinho do carregador aqui. Pera aí, só um pouquinho. Tá valendo. Tem esse telefone de Snaga aí, Diego? Não, né? Não tem. O Igor tem? Preciso que nosso queridíssimo amigo Igor passe. Ih, cara, pior que eu não sei se eu tenho ele registrado aqui. Ih, que Deus. Droga. Vocês não têm, não? Não, cara, não tem o telefone dele. Deixa eu ver aqui no bate-papo com ele, se eu consigo resgatar isso. Será que o Thiago tem, cara? O Thiago deve ter. Às vezes no perfil do Skype tem, deixa eu ver. Telefone, não tem. Não tem. Caralho, que pressão foda, mano. Dor de cabeça, cara? Tá 12 por 8 ou não? Rodrigo? Não morre. Eu acho que o Rodrigo tá falando perto do computador, mas ele não tá com fone de ouvido. Ah, eu também acho que não. Caralho. O Rodrigo tá em outro universo. E ele não tá ouvindo a gente, cara. Deixa eu clicar aqui de novo. Cara, o que o Rodrigo tá falando, cara? Cara, assim, eu não sei, vamos pensar. É tipo, eu acho mal com o Snaga, saca, também. Mas adicionar os amigos dele aqui e perguntar, cara. Ou você tem o telefone, cara? É, eu tô falando com o Miro aqui, vamos ver se ele me responde. Não, tipo, pegar, tipo, familiar, tá ligado? Pegar alguém da família dele. Não, cara, mas é, eu acho que ele não vai conectar mais, 40 minutos atrasado já. Deve ter esquecido, deve ter acontecido alguma coisa na faculdade, sei lá. Sobre família e relacionamentos, deixa eu ver quem tem aqui, ó. Tem uma tia, tem primo. Tu que sabe, cara, tens o telefone do João? Tô precisando eu muito falar com ele. Eu vou ser super pesadelo. Que é isso, cara? Cara, eu acho que tá tudo meio zoado hoje, velho. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó, cara. Igor tá por aí também, não? Tá, vamos fazer o seguinte. A gente é marcado pra gravar às 11 horas, tá? Eu acho que, tipo, como a gente combinou com nós 5, eu acho legal estar os 5, já que não é pra amanhã o episódio. E eu não me importo de não gravar hoje também. Até porque na semana passada ele tava e a gente aceitou por não gravar também, então ia ficar muito... Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Porra, finalmente, cara. Finalmente, fala caraca. Aí, tu vai ver os extras do episódio depois, Rodrigo. Tu é outra vítima, tá? Mas assim, eu tô falando com eles aqui o seguinte, Rodrigo. Semana passada, a gente combinou de gravar e o Snaga tava aqui. Aí como faltou o Igor, a gente achou, vamos gravar os 5, né? Vamos postergar. Hoje o Snaga não apareceu e não tem ninguém consegue falar com ele, tá? A gente não tem telefone dele como tinha do Igor, mas... E tipo, Pensei que o Diego tinha ligado pra ele mais 5 vezes, não? Porra. Não. Eu ia ligar, mas ninguém passou o telefone dele. É, eu tô falando com o pessoal, o Thiago Mira aqui e tal, mas não respondeu, no Facebook também você não. Você percebe então que o Igor é muito mais parceiro do que o... Dá o telefone, né? Porque ele não entregou o telefone, exatamente. Ele disse que não tem. Sabe tal, eu tô suspeitando, cara. Suspeitando que os dois são a mesma pessoa, cara. Eita, Eles têm essa voz grave aí e tal. Pode ser tipo... É, pode crer. Não, e ele ainda começa no início assim, ó. Cadê ele? Não sei o que lá. Não chegou ainda não e tal. Trolhando a gente. Pensando aqui, cara, de cabeça, assim, eu não lembro de nenhum episódio do Telecast que os dois tenham gravado juntos. Os dois estão... É, não, acho que pô, não tem vários, cara. Tô brincando. brincando, cara. Tem. Eu sei. Mas quem me dera ter a voz do Snaga, cara. A voz dele é muito bonita. Tô alimentando só a polêmica. Mas então, assim, tipo, eu acho que porra, são 20 pra meia-noite. A gente começa a gravar agora, cara, vai pelo menos até as 2 da manhã. Tipo, uma hora e... Vamos colocar 2 horas como garantia, né? Tipo, uma hora e meia de gravação, 2 horas de gravação. O Rodrigo não tá legal, o Igor falou que tava cansadaço ali e, cara, o que vocês acham? Beleza. Por mim tá de boa. Mais uma semana depois. Alô? Alô? Daí, seu Igor. Beleza. Certinho, cara? Hoje vai, não tenho dúvida disso. Vamos matar essa pauta. O Diego tá. O Slaga não tá disponível. E o Diego tá online, mas. Oi, fala aí rapidinho. Rodrigo? Tô ouvindo. Calma aí, rapidinho. Tá tranquilo. Olha. Daí, seu Diego, tudo bem? Conectou? Vamos lá. Olha. Falta só o Snaga, agora a gente já... Alguém pegou o telefone dele, por acaso? Minha pauta aqui... Ele não quis passar. Não, mas ele tá vindo, só. Ele não quis passar, ele não é muito... Não, mas dá mais uns minutinhos, ele tá aí, já, de certeza. Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Não, hoje eu coloco na... Posso? É, então tá. Se ele não vier, a gente vai fazer um churrasco no domingo. Não, hoje vai. Você pode não colocar sua mão no fogo por ninguém, mas com certeza a União Soviética coloca a sua por você. Antes tem que me pegar. Que Floripa é escondido. Quando o Snaga entrar, cara, eu quero ver comemoração de gol de Copa do Mundo aqui, tá? Beleza. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um segundinho só, a gente já volta aí, tá? Enquanto o Snaga conecta aí. Beleza. Vou pegar um líquido lá, já volto. Só pegar um líquido. Alguém avisa pra ele que os porcos não bebem. Quer dizer. Até que enfim, sou Snaga. Porra! Caraca, eu nunca imaginei que eu fosse ver vocês quatro aqui no meu Skype, juntos. Aí, estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Caraca. Tem um orc falando. Eu tô... Não, o legal é que eu tô aqui falando sozinho e ninguém me responde. Eu olhei o microfone e não tava plugado. É um detalhe. Caraca. Gente, tudo bem com vocês? Tudo em ordem, seu Snaga? Tranquilo. Ah, acho que sim. Acho que sim. Vamos torcer que esteja. E aí, o que vocês já discutiram na minha ausência? Só a tua ausência. Apenas. E se dessa vez der pau, quem não grava sou eu também. Alguém tentou me ligar? Não, ninguém tem seu telefone, né? O Igor tem. Você não passou meu telefone pra eles, Igor? Posso, cara, eu sou leal a você, eu não passo pra você. Olha só! Tá gravando. Fomos enganados! Tá gravando isso, cara.